De repente um monstro aparece na porta assim da carta, assim, um rano pra fora, assim, e aparece, a cara e tudo assim. E até os olhos todos soltados pra fora, assim, uma cara parecida de um peixe, assim, e cheia de escamas e todo abominável. E ele está lá pronto pra atacar vocês! Beleza? Uhum. Hernani, você tá caído lá no chão e viu aquela... O bicho não tava banindo em cima de mim não, né? Dá, mas você se assustou, vai, sua sanidade, já começa com sanidade da vida e eu tenho sanidade e é... 11. 11, beleza. Só ele faz o teste? É, ele viu, vocês olharam pra aquela criatura babando. Mas eu vi, claro que eu olhei, eu tô mirando, né? A primeira vez que você se assustou. É que eu vi, vocês olharam, mas porque eu vi. Você tava atrás de soldados e apareceu uma criatura, peixe. Tirei 11 também. Vou lá, chegou. 11, beleza. E ele tá indo pra cima do lado dele. Todo mundo passou aí. Tá, não, eu vou jogar teste. Ah, é. Não, passei, joguei teste, passei. Peraí, eu vou voltar aqui. Inteligência, 3 mais 2, 16. Ixi, tirei 6. Nada! É que você esqueceu tudo, né? Esqueci tudo! Ai, ai. Olha o resultado. Você perdeu. Eu perdi um? Ai, que bom! Acho que você tava para a crítica. Perdeu um, velho. Ai, meu Deus, que criatura é essa? A gente já lembrou dos biaki. As criaturas não é essas coisas, não. É, não é. Beleza, então eu tenho uma arma, agora eu tenho uma arma, eu tenho um revólver. Uhum. E eu vou atirar. Hernani, o monstro pegou no seu pé e tá te puxando. Vai, eu te puxar. Eu vou atirar, eu vou atirar. Eu vou correr. Correr? Você tá caindo. Não, já não é. Ó, agora eu tenho arma de fogo. Você começou a sentir aquela pele rugosa te pegando. E aí, que é? Arma de fogo por quê? Porque eu vou atirar no monstro. Ué, mas eu vou primeiro, eu sou atirador. É verdade. Se alguém tem que atirar antes, sou eu. Não faz teste de sanidade. Eu já fiz, eu passei. 8, 15. 15? Uhum. Beleza, joga o seu dano. Deu. 7, 9. 9? Aham. Com uma, peraí, tem outra arma. Você dividiu o teste? Claro. Ah, você tá tirando só as duas ao mesmo tempo? É, ué, agora eu aumentei só pra poder tirar com as duas. Vai lá. 7 mais 7, 14. Mais 9, 10, 11, 20. E 1. O 20. Total de dano? O quê? 9 mais 9, 11, 20. 9 mais 11, 20. Beleza, você deitou. Caraca! Pá, ele tá puxando assim, desce. Pá, pá. Daí o bicho caiu pra cima de você, assim. Aquele, eu rolo! Aquela coisa, tenta aí. Eu rolo! Eu rolo! Eu dou um golpe de roladura. Que nice! Eu dou um golpe de roladura no monstro e... Vai dar um golpe de roladura na terra. É. 9, 12. 12, beleza. Começou a tombar, assim, todo sangrando, assim, estourado. Daí você rolou pro lado e caiu do seu lado. Eu coloco as duas mãos na cintura e falo, fuck yeah! Como? Você tá bem? Você tá ferido? Hã? Eu acho tá que meio é choque, tá meio choque. Eu vou tirar ele dali, vou arrastar ele de perto do monstro. Vou arrastar você. Você não tá, não rolou pro chão? Sim. Tá no chão? Eu vou no chão. Então, agora eu vou te levantar e vou te tirar dali. Uhum. Beleza, e tá lá aquela criatura medonha dos infernos caindo no chão. E vocês não sabem mais nada. Mas que diabo é isso? De onde veio isso? Eu quero examinar a sala da onde ele veio. Vou examinar ele. Aonde que a gente tava mesmo? Em que parte do navio? Não, mesmo? Onde tá o lápis aí, marcado? Lá no último andar. Embaixo. Passado das máquinas. Aqui. Ah, sim, a gente veio pra cá, ó. Esse apareceu na porta aí e regaçou. E eu apaguei. Beleza, o Hernani tá com um arpão lá no ombro. Eu vou tentar tirar o arpão. Eu não ligo. Eu quero examinar a sala pra onde ele veio. Eu vou fazer um... Pegou pela sua pele, assim, você... Tipo, atravessou, assim, sua pele, assim. Não foi nenhum ponto vital. Mas ficou aquela coisa tipo um piercing, né? Suficiente pra você ficar por demasiado cagadito. Eu vou tirar vou fazer um primeiro socorro. Vai lá. Eu jogo o quê? Ah, agora é bom você passar. O som dos tiros tá ecoando lá pra cima. Beleza, daqui a pouco eu vou lá resolver essa parada. E aí você sabe que comigo tem tá tendo um tiroteio lá em cima, tá, então. E o que eu jogo pra tirar o... Tem medicina, primeiros socorros, alguma coisa assim? Não, só tenho armas brancas. Ah, então você vai fazer só com... Eu vou pegar a faca assim, inteligência ou com destreza. Eu vou pegar minha faca assim, cortar ali e tirar... Peraí, deixa eu dar uma olhada aqui, peraí. Eu ajudo ele, pode deixar que eu ajudo ele, é mais fácil, eu tenho primeiros socorros. Tá bom. Vai lá então. Não quer tomar mesmo? Tá, mas... Thomas, eu irei ajudá-lo. Ah, eu agradeço. Como é que falou? Alan. Alan! Não, perdão. Não, Hernani. Alan! Lá vai. 5 mais 6, 11. 11. É, amor, 5 mais 6, 11. 40! A gente gravou esse dia? Não. Foi quem? Foi Douglas? Foi o Hernani. Tava somando lá, acho que era um 11 mais um 15 lá. 40! Beleza, você chegou lá, deixa eu ir. Eu acho que deve ser tipo. Eu olho pra você e digo assim, ó, eu vou puxar quando eu contar até 3. Beleza. Caralho! Daí começa a sair um pouco de sangue lá, mas ele vai lá e dá um. Passa um pouco da sua roupa. Da baba do cara. Olha aqui, ó. Você é burro! Aqui, ó. A enfermaria aqui, gente. Pega a faixa lá, remédio lá na enfermaria. Se não tiver, tem a veterinária do lado. Eu vou lá pegar remédio na enfermaria. Vou pegar as ataduras lá. Eu volto a sacar as minhas armas e vou investigar a sala da onde o perereco veio. Beleza? Eu vou sacar minhas bombas e vou investigar o perereco. Não, você vai com ela, você tratar lá na enfermaria. É, vou fazer um curativo. Tá todo morrendo, velho. Não, eu não levei dano ainda. Enfermaria ali, rapaz, nós aí de boa aqui. Ai, ai, beleza. Você vai lá, pegou as faixas lá de boa, tava vazia a enfermaria. Eu vou aproveitar e vou procurar mais alguma coisa ali que eu possa carregar, assim, tipo... Você tá saqueando as enfermarias. Tipo assim, umas injeções de adrenalina. Morfina. Morfina, vou pegar umas morfina ali, um kit de primeiro socorro. Vou juntar ali algumas coisinhas numa bolsa. Os primeiros socorros. Eu vou de morfina. Você morfina. Ó, vou pegar morfina. Procurar alguma coisa que tiver escrito morfina. Você achou uma bola de morfina? Uma bomba de morfina pra curto. Tia! Eu? Você. Ah, é pra funcionar o corpo. Ah, é o. Ah! Você viu lá aquela criatura horrorosa e verde, pegajosa, e tá lá com o Thomas, daí você decide se aproximar da porta lá que. De onde ele saiu? Tá escuro lá pra dentro. Parece que as luzes foram apagadas. Uhum. Ou alguma coisa do tipo. Tá. Já que eu ainda tava na enfermaria pegando algumas coisas, eu vou vir aqui nesse vestiário e armários do lado e vou ver se eu acho lanterna. Tá escuro? Achar lanterna, alguma coisa. Vestiário? Tem vestiário e armários aqui. Aham, uhum, quem mais tem? Tem veterinário e tem canil. Não tem um lanternário ainda? Enquanto ela já fez o curativo? Já. Enquanto isso eu vou levantar, vou investigar as salas ao lado. Mas pode esperar, posso a minha ação, pode esperar a ação deles. Uhum. Eu só tô então, beleza, você tá indo lá. Daí, Thierry, você vê que tá escuro lá. Uhum. As luzes estão apagadas, mas você consegue ver a porta é grande, né? Daí você consegue ver já esses conteúdos com ONA, as cargas lá do pessoal. Tá lá. Ó, o cofre aqui. Uhum. A porta parece que foi abrir a força, né? Uhum. Você vê assim pela fechadura, era uma parte que não era pra ser. Vamos, pega suas bombas, vamos arrombar os cofres e conspirar. Eu vou entrando com muita capela. Se mais jogo eu faço. Com as armas em punho. Aham. Uhum. Tá afiada só as armas? As armas dele são bem afiadas, cara. Tô falando que eu tô tendo com lag de vez em quando. Eu acho que tá sempre aí com o tempo. Você... consegue ver que parece que tá vindo coisas na escuridão ali. São formatos monstruosos ou não? Monstruoides? Humanoides. Eu vou tentar. Sim. Mas eles estão. Você tá ouvindo o Warfar. Eu vou tentar. Malfested? São goblins? Chegou a mãe. Beleza? Daí você começa a ver que parece que é mais bichinho daqueles lá. Mais pererecos? Inho? Inho? É, eu tô pensando em inho. Se é inho é porque tem união. Vou fazer o seguinte, eu vou voltar. Eu vou tentar bloquear a porta pra que eles não venham, não saiam dali. Você começa a ver que ele tá puxando a porta assim, a porta é de correr, ele tá lá tentando. Ele chegou próximo a mim? Eu tô meio longe. Ele tá meio longe, você tá vendo lá ele. Thomas! Fala! Assim, apressado. Que isso? Thomas! Daí você vê uma lança assim vindo pela porta. Eu desvio! Eu desvio! Matrix! Toma as luzes, são os artefatos e me ajude! Beleza! Vou tirar uma bomba de ácido, taca lá dentro. Tinha bomba de ácido ainda? Já tenho, cadê minhas bombas? Minhas bombas, eu tenho 6 bombas ainda. Ainda pega, tem bastante. O de ácido sulfúrico, né? Taca na porta. Vai lá, tá meio longe da porta, vai lá. E o Alan tá na frente, vai lá. Eu achei que ele ia falar. Eu rebato, eu vou dar um chute de voleio, né? Mas forte. Vai lá. Pelo menos vai ser mais legal. Olha a crítica, olha a crítica. Não, não é que eu desejo isso. Não! Eu tô desejando isso. 7. 10. 10? Pega sua. Ah, a dificuldade era 15. Eu vou dar um tiro nela. Vai, então na cara deles. Foda! Com uma arma só, bônus total. Ah. Mas por quê? Ah, que isso, cara? Não! 17! Beleza, tá entrando aqui você! Eu quero atirar o suficiente assim pra explodir na cara deles. Beleza, daí explode, ele faz aquela nuvem de fumaça lá, mistura água com ácido sulfúrico lá e começa aquela fumaceira lá, sufocante lá. E os bichos meio que recuam, assim, não atingiu nenhum, assim, respingou em alguns, aí. Eles... É o começo dele. Mas eles estão esperando a nuvem cessar, assim, né? Eu corro antes da gente fechar a porta. Eles não respiram mesmo? Eu consigo. Respira pela pele. É. Se eles forem sapos, eles respiram pela pele. Estão afastando. Eu consigo avistá-los pelo meio da fumaça? É. Enquanto eles recuam? Às vezes. Não, tá escuro. Você consegue ver, daí a fumaça. Não. Pela luz, a luz tá vindo de fora. Não consigo ver. Então eu ia tirar um pouquinho deles. Vai tentar fechar a porta? Vai lá. Vai. Nesse momento, eu vou rolar uma bombinha pra dentro. O quê? Rolar uma bombinha de coisa pra dentro. De ácido. Outra bomba de ácido lá pra dentro. Só rolar assim. Naquele lugar, só rolar ela pra dentro. Beleza. Só aproveitar o tempo e rolar pra dentro. Você rola a bomba lá pra dentro, ela explode. Né? Daí você fecha a porta. Pá! Beleza, daí você escuta explosões lá, Luísa, lá dentro do... Luísa não. Evangeline. Evangeline. Ivy. Mais conhecido como o Ícaro assassino, será que... Eu prefiro que eu prefiro chamar de Lana. De Lana? Também. Isso, Lana? Evangeline e daí você escuta a explosão assim e depois mais uma explosão. Daí você ouve um barulho seco de uma vareta batendo no chão e uma porta se fechando. Eu vou ver o que que é. Eu consegui achar alguma coisa aqui nesse vestiário? Tá, você achou lá algumas roupas, capacetes, de itens de segurança comum. Uhum. Aí você achou lá. Tem muito kit de ferramenta. Roupa tem umas lanternas lá. Uhum. Não tem que ficar muito fazendo. Dando cordinha, né? Lembre-se que faz tudo e o kit de ferramenta ajuda. Roupa assim de operário? Né? Ah, eu vou trocar de roupa então. Ficar andando de vestido aí, dentro das tubulações. Beleza. Vou trocar um item, um macacão, uma camisa? É, tem camisa, tem calça, tem macacão de trabalho. Oh, é isso que eu quero trocar. Vou trocar por uma camisa e uma calça. Eu tenho um smoking ainda, então eu não quero. Beleza, você pega lá uma camisa aqui. Sapato que me serviu lá. Sapato meio difícil, né? Ah, é, tá bom. Mas você acha um. Vou quebrar o salto do meu sapato. E ele vai virar uma sapatilha. Galochas. Pode ser. É, você tem as botas de operário lá. Pode ser. Vou trocar de roupa e vou levar. Você é pezuda? Não. Se você fecha uma porta, daí vocês começam a ver a silhueta de um parecer um homem vindo na direção de você de bala. Calça. Bala. Com um monte de coisas na mão. Um cara apontando. Bom, festa. Eu já vou. Assim, eu chamo do que? Eu vou assim e eu trago. Estão lá na porta assim. meio que ofegantes assim. Quem sois vós? Quem veio lá? Alan Thomas, sou eu! Evangeline! Você ficou muito feia, Evangeline! Não quero você assim, volte! Isso não é importante. Importante que eu trouxe. Claro que é! Não, discuta comigo, volte! Você não é o Alejandro. Ah, droga! Alejandro, eu trouxe lanternas. Umas ferramentas que talvez possam ser úteis. Oh. E alguns primeiros socorros. E aí, o que vocês descobriram? Descobrimos que tem mais daquelas criaturas dentro deste compartimento. Então nós temos que sair daqui e selar essa parte, para que eles não subam para os outros níveis do navio. Selar essa parte? Selar. Ah, eu não sei selar essa parte. Selar, fechar. Olha, Nani, vem cá, põe a cara aqui que eu vou colocar. Não! Só com a mão, que dá a calada. Mas não podemos ficar esperando que mais. Quantos mais tinham? Eu contei pelo menos dois. Tinha uns quatro, né? Bom. Vocês preferem abandonar este ponto e voltarmos ou entrar e dizimar essas criaturas? Nós não sabemos quantos são. Você viu dois, podem ter mais. Eu prefiro o tiroteio ali em cima. Nesse momento. Ah, não, vocês estavam entendidos. Nesse momento, eu acho melhor a gente sair daqui. Um som de explosão abafado acontece e o navio começa a balançar. Ah, eu tive uma ideia. De que começa a apagar a luz, assim. Parece que é lá da onde tá o tente. Eu tive uma ideia. Olha aqui, ó. Escotilha para pesquisa e saída de módulo de fuga. Eu pego os módulos de fuga e vou embora. Dane-se esse navio, cara. Dane-se esse povo. Morra todos. Não tá nem aí. Eu topo. Eu também. Eu não tenho meu alinhamento, não é bom? Acabou. Põe umas bombas aí, velho. Se foda. Caralho, esqueci de mudar o mapa. Beleza. Saiu. E aí, que... Antes não, eu vou furar tudo o casco aqui. Que eu não ter chance de sobreviver. Não pense nisso, Evangeline. Vamos salvar a rainha. E abaixo tem outro nível que enche da água pra ele afundar. São os tanques de lá. Eu tô com tira lá assim. Eu abandonarei a rainha enquanto ela precisa de mim. Oh, rainha. Tá bom, então. Então, o que vocês vão fazer? Então a gente vai. A rainha morreu! Vamos falar que a família real morreu e deixou a gente como substituto. Boa aqui, ó. Pai, mãe, príncipe. Não só a família real, mas o príncipe herdeiro da França ainda. Aí, ó. Vocês ficam aqui dentro da França. Boa! Pois é, mas se só vocês sobreviverem, né? O que será que vão pensar o governo da França? Mas quem disse que eles vão saber que a gente é do Reino Unido? A gente vai pra Índia, fi! A Índia é do Reino Unido. Dane-se, a gente vai lá e começa a vida nova. Ah, cara, se deu tudo errado, vamos pro Brasil. Pô, Chorel! Pô, daí já era, partiu. O Brasil não existe, esse mundo é perfeito. Porra! Pode não existir o Brasil, mas pô, Chorel. Pô, Chorel, pô, Chorel. Beleza. O que vocês decidem fazer? Nós decidimos. Você falou que tava falhando energia. Tá, falhou energia, deu um baque, assim, solavanco. Assim. Mas o navio ainda tá parado. Tá parado. Eles não estão tá afundando ainda. Bom, então o jeito é a gente subir e ver o que tá acontecendo lá com aquele tiroteio. Se bem que ele já tá afundado. Bom, mas... eu tenho uma ideia. E se nós podemos ir para essas máquinas pra me dar uma olhada no maquinário e ver se eu consigo pelo menos colocar ele em movimento? Em movimento. Continuar no curso dele? Uhum. Seria sensato? Olha, eu não sei, se eles estão tentando destruir o navio, a gente tem que impedir. É, vocês encontraram um cara lá quase morto com um monte de explosivo. Ali naquela sala. É, eu acho que o primeiro passo seria a gente deter quem é que esteja rendendo o navio e depois a gente coloca ele em curso. Até porque o que, que adianta a gente botar ele pra funcionar e o capitão não tiver aí? É, cuidado com os demônios da profundeza. Parece que até os soldados foram pegos de surpresa. Todos morreram. Então, vamos entrar de tiroteio? Bora. Bora. Eu tenho costume de ir atrás de tiroteio. Pegou meu rifle. Eu acho que o importante seria a gente procurar ir na sala de controle e a primeira coisa era emergir, né? Já que a gente tá no fundo, tá debaixo d'água, o importante seria achar alguém que pudesse emergir o navio. Hulk. Vamos lá. Olha, nesse momento eu pego ele e jogo ele dentro dos pererecos lá. E eu rasgo a ficha dele. Isso. Vou voltar pela sala de... Pelo jeito, por onde a gente veio aqui, ó. Pela sala de segurança. Foi por aqui, né? Certo. E tem um jeito da gente... Eles estão bem fechados? Não vão sair daquele compartimento? A gente só encostou. Tem que lacrar. Como passos que... ofegantes. Passos apressados na escada. Passos ofegantes na escada. Eles começam a ir em direção lá e parece que tem vários passos, assim, descendo, descabelado. Vamos nos esconder e nos preparar. Então vamos. Ok. E eu quero ficar escondido num ponto em que eu consiga ver as escadas. É, você tá na sala de máquinas aí lá no... Só que as escadas vindo aqui, né? É, você tava a escada, lateral ao fundo. Aqui, então. A escada ao fundo, lá. A escada é aqui, né? Depois das caldeiras. Motores. Tava voltando, né? Você fala que tava... Sim, depois dos motores ainda, né? Aqui. Isso. Então eu vou me esconder aqui na lateral. Tem algumas plataformas de metal assim pra... Eu vou falar... Pra separar o motor. Eu vou me esconder no meio desses negócios das caldeiras lá. Desligar! Vou pegar o rifle! E vou pegar o rifle dele e já vou ficar postos pra alvejar que seja lá que estiver dessa. Vocês vão se esconder? Se escondam! Vamos me esconder no meio do motor. Joga o teste? É, joga o teste de esconder. Quem tem esconder no ficha? Eu tenho ocultismo, pode ser. Eu tenho pulga. Eu uso o quê? Eu tenho pulga. Ah, não tenho esconder não, achei que tinha. Eu tenho furtividade. Ó, né? Agora não tem mais punga, eu tenho pulga. Sabedoria? Furtividade com destreza. Destreza? 3 mais 2, 5. 8, 9, 10, 11. 14. Beleza. 9, 12. Beleza, todo mundo foi. Ótimo. Eu me escondo no lugar que eu já disse, que é onde eu possa fazer uma mira na escada. Certo, beleza. Então você vai se esconder... Aqui? É, perto, entre as caldeiras ali, tem bastante... Beleza! Eu me escondo aqui, desse outro lado. Essas coisas, é bem alta aí o nível, né? Pelo menos era o que eu lembrava. Então vocês esperam, assim, daí os passos vão se aproximando. Daí entra um monte de soldados, assim, meio apressado, assim, meio assustado, assim. São soldados da coroa? Não, são soldados do inimigos? Inimigos. Quantos? São pelo menos uns 6 que entraram agora e parece que tá vindo mais alguns. Tá, então eu retardo um pouco. Eu vou manter, contato visual com o Alan. Eu vou falar pra ele, eu vou fazer assim, ó. Fazer um movimento pra ele não fazer nada. É. Vou dar um sinal de ok. Beleza. Então eles começam a entrar assim, estão bem apavorados, assim. E tem muita gente sem saber o que fazer, o que... E eles vão passando pelo motor, assim, daí você consegue... contar um monte de gente demandada lá pra dentro. Isso, deixa ele lá. Vamos pra dentro lá da outra sala. Eu vou continuar escondido ali também. Escondida. E daí eles passam lá e deixam vocês em paz. Ok. Então, vamos segui-los. Segui-los? Eles vão dar de cara com os monstros e vão empatar. Vão limpar toda a área pra lá, se não morrerem. Mas a gente vai voltar, então? Eu quero saber o que que... É, exatamente. Eu quero saber o que que eles vieram fazer aqui embaixo. Ah, então tá. Concordo. Se eles vieram aqui pra terminar de explodir o navio, a gente tem que impedir eles. Porque aqui é onde... Motor. É tecnicamente a parte mais frágil do navio. Se eles avariarem os motores, a gente nunca vai poder sair. Faz sentido. Ok? Vamos seguir. Vamos atrás deles. Beleza. Furtivamente. Bom, aí vocês vão seguir até a outra sala? É, vamos tentar saber o que eles vieram fazer. Certo. Já vê que eles estão muito nervosos, já tem uns assim que estão de guarda, assim, olhando pra onde vocês vieram, né? Uhum. E daí tem uns já tentando abrir a porta lá. Ótimo. Beleza! Escondidinhos. Aqui, ó, já, então, já que a gente veio daqui, dá pra gente se esconder aqui atrás, enquanto eles estão aqui, né? É. É, tem bastante nível. Uhum. Vai discutir e tal, passar a jogo. Ó, tremor. Beleza. Certo? Uhum. Então eles começam a abrir lá aquele portal lá. Eles começam. Eu vou fazer mira já. O cheiro estranho é esse? Eles começam a abrir. Foi o chucrute que comeu no almoço? Aí já tem aquela fumaça já de enxofre lá e ele já. Que porcaria é essa? Uhum. Já começa aquela fumaça vinha assim, tá bem pouca agora, assim, mas inunda, né? Cara, aquele cheiro horrível, aquele cheiro de enxofre é horrível. Né? Sufocante. Daí um tá lá perto, tentou olhar assim, daí uma, você já vê uma garra pegando a cabeça de um e puxando lá, daí o que? Todo mundo já, ai, começa a metralhar lá a porta. Daí os bichos começam a sair lá. Lá. Imagina. Ei, porta, tem quantas pessoas aí? Agora menos uma. É, agora tem menos uma. Tinha entrado umas 8 lá, mais ou menos. Pelo menos umas 12 pessoas ali. Pelo menos umas 11. E quantos monstros saíram de lá da porta? Bom, agora saíram 3. E tá lá, pulando em cima do povo lá e o povo metralhando e correndo lá pra onde vocês estão lá, fugindo. Uhum. Caindo de debandada. Estão vazando. Uhum. Morreu algum dos bichos? Ah, vocês já vê assim que uns já estão caindo, assim, um cai, assim, mas o povo tá meio assustado, assim, parece que tá vindo alguns outros lá. Eita. O povo tá com medo já, parece que eles estão desertando já. Ok. Abandonando a vida. Beleza. Vamos ver se os bichos vão atrás deles. Daí eles passam por vocês correndo, assim, nem importa, um tromba aí com Thomas lá, e hoje assim, eles saem correndo já, separando. Ah, monstro! Parte. Daí sai pela escada lá de novo. Eu considero isso como um aviso, eu não tô muito mal escondido. Isso não é melhor. Tava assim, ó, tinha um degrau, vamos lá. O cara tropeçou na cara dele. Merda! Pelo menos eu fiz minha arma, se fosse a minha, se fosse um degrau. Beleza? Eu tropeço na arma dele. Beleza, e aquele som de tiros, gente gritando e monstro. Daí tem um cara desgraçado! Daí. Eu vou fazer sushi de você! Daí vocês viram aquele embate entre eles, um monte de criatura saiu lá de dentro. Ai! A minha ideia não tem ido, mas tem. Mas daí no final lá você vê que sobrou 6 carinhas lá ainda, assim, o resto ou saiu correndo, tá morto lá no chão, e os monstros também tá tudo caído lá no chão. Aham, sobrou 6 caras e quantos monstros? Os 6 caras ficaram lá. Estão meio assim, em choque. Caraca, será que tem mais lá dentro? E estão lá em choque lá. Uhum. Matando aquelas criaturas. Tem algum monstro em pé ainda? Ali agora não, pelo menos. Ah, tá, beleza. Eles derrubaram lá. Tinha poucos, tinha uns. Tinha 6 ainda. Alguém grita em alemão, avancem! Eu não assim, avança você! Eu não tenho linguística assim, nem não. Eu gritaria, avança! Eu tenho! A fonte? E agora? Eu tenho aqui, ó, artilharia. Serve como linguiça para alemão, né? Aí eu vou acertar. Grava lá. Piu, piu. Aí eu tirinha. Se tivesse bom giro forró aí na sua pista, já era. Já conseguia. Ai, meu Deus. Mas, eu vou esperar eles adentrarem. Eles vão adentrar. Se é que não, né? Eles estão curiosos, eles acham que eles podem. Ah, beleza. Eles então, sabem eles estão entrando lá, eles estão tentando ir lá pra dentro. Uhum. Eles acham que, parece que eles já mataram o povo. Eles vamos continuar seguindo. Vão claro. Escuridão. Beleza. Certo? Daí. Não escondeu momento... uma lanterninha ali no chão. Ali. Eu peguei a lanterna. Não, pra eles. Não, eles deviam ter já com eles, que eles entraram. Mesmo. Daí vocês ouvem uns tiros já também lá dentro. Piu, piu, piu! Piu, piu, piu! Daí eles vão entrando lá. Vamos, vamos. Vamos atrás. Daí você passa por aqueles massas. Ei, peraí, eu quero. Agora que a gente passar pelos caras ali, eu quero pegar outra arma. Beleza. Dos mortos lá, alguma que eu acho que ainda esteja carregada, porque eu tô só com. Metralhadora não, eu vou pegar metralhadora também. Metrancaralhadora. Pegar uma metralhadora também. Tem algum, eu quero uma que ainda me pareça estar com munição. Tá escrito assim, ó. Carregado. Eu vou fazer o seguinte. Ah, eu quero que uma que mostrador de munição esteja cheio, assim. Aqui não tem metralhador, só tem escopeta, pistola laser. Uma metralhadora não dá pra ser. Eles deviam ter rifle de assalto nessa época, né? Não, mas metralhador também Thompson, essas coisas, né? Eu vou. Do jogo Call of Duty. Eu vou pegar e vou. Mas pegar o sonho é fácil. Já que elas não têm tanto apreço pelas armas, nem tanto contato, assim, tanta experiência. Pode ser rifle, rifle é mais como eu falei que tinha rifle. É, eu vou recarregar os dois rifles e vou dar um pra cada um. É que todo mundo tava atirando aí, parecia metralhador. Ah, tá. É que é por turno, você não sabe como que é RPG? Agora é o turno das armas! Vou recarregar dois rifles lá, vou dar pra eles e vazar atrás dos caras. Que rifle, o rifle dá quanto? Eu já tinha o rifle aí, era. Rifle dá. O Hernani, eu acho. 2d6 mais 2. Rifle, né? Vocês pegaram lá umas balas lá. O rifle era quantas balas mesmo? Era 11? 11 balas. 11. Vocês conseguiram lá mais um. Ah, se o Thierry recarregou pra gente, ele põe full, né? Mais uns dois pentes pra cada um. Caralho, vai vir coisa grossa agora, porque ele deu dois pentes pra cada um. Eu tô preparado. Ótimo. Certo? Bom, recarregar minha arma eu sei, eu tô em dois de arma de fogo, então. Pelo menos quando acabar você vai recarregar. Vocês vão adentrar ao desconhecido. Ao desconhecido ali na sala e de olha cargas. Beleza, vocês entram na sala de cargas, você já vê alguns um monstro lá ferido lá e estraçalhado, queimado por algum ácido. E você ainda no chão da narca assim, onde caiu o seu ácido, assim, corroeu um pouco, mas já acabou, né? Tem assim um purinho saindo água. A fumaça já o cheiro já não tá muito ali, mas a fumaça tá bem rara, rarefeita, né? E vocês entram. Daí tem aquela visão que eu falei, aqueles caixotes altos, tipo bagagem ali. Então pra ver, tem que fazer um corredor, igual ali no mapa. Tá. Que corredor? Não tão certinho, mas... Acho que... Vamos e, juntos, né? Vamos separar. Vocês conseguem ouvir as vozes dos caras ao fundo, assim. Não dá pra distinguir muito bem, mas parece que eles estão discutindo sobre algo. Dá as pra pessoas... gente... Eu quero tentar entender... A gente vai entender... stalkear eles, vamos seguir. É, eu quero... Stalkeando bem. Eu quero tentar entender o que eles estão falando, não sei se eles estão falando em inglês. Não, ou... eles estão falando... Em alemão. Em inglês, bem porco. Bem maldizido. Maldizido. O que eles estão falando? Vocês vão se aproximar? Vou. Stalkeando? Com furtividade? Você passa por um corpo lá todo mordido, despedaçado lá, e do lado tem uma perereca lá. Foi o Bill. Bill? O Bill morreu. Descanse em paz. 10. É o 8, 9, 10. 8, 9, 10? 6, 9. Estão se aproximando de boa, assim. Parece que eles estão... prestando muita atenção no que eles estão fazendo. Ótimo. Eu quero escutar o que eles estão falando. Diga. Faça aí o teste de... Ouvir. 9. Você consegue ouvir só algumas palavras. O cofre. Levou. Levar alguma coisa. Muito bom. Começando a se aproximar, você consegue ver que tem uma tela, assim, reforçada de uns arames, assim. Não tem cofre mais ali. Tem os cofres estão ali? Tem dois cofres. Eles estão na frente. Dá pra ver ali bem onde eles estão? Onde não, a gente tá? Parece que eles estão mais pra frente ali dos cofres. Estão discutindo alguma coisa, estão olhando lá. Parece que a porta de um dos cofres tá aberta. Uhum. Quantos eles são ali? Rapa. E tem corpos no chão ali. De mais soldados e corpos de pereca. São quantos caras que tem ali? Sobrou. Seis, sobraram seis. Não, mas se comer o Bill, sim. Não, mas o Bill é o que foi puxado pra dentro. Coitado. Quando abriu a porta. E aí, quem faz a palha aqui, vocês, hein? Bom, eles estão preocupados com alguma coisa que foi levada do copo, né? Então, Vamos ver qual que é a reação deles. Se eles saírem daqui, não tem mais muito o que fazer aqui mesmo, não. É, mas a gente apagar eles agora, são menos 6 pra brigar com a gente no resto do navio, né? É, a gente tem o... Vocês começam a perceber que eles estão... Tem dois deles, parece que estão fazendo barulho. Vocês não conseguem ver da visão ali o que é, mas tá um barulho, assim, de arrastando coisas. Porque se eles encontrassem a gente, eles não iam pensar duas vezes em matar a gente, não. Mas tá vendo? Vai lá, faça seu teste. Vou esgueirar pra ver o que ele tá arrastando. Uhum. Eu vou chamar. Ele foi lá do lado, lá ele atrás. Ele ficou assim, foi igual uma cobra assim, ó, deslizando por cima dos caixotes. Ele assim, afundou ó. No chão assim. ele virou a Kid Pride, ele afundou no chão. O Thomas fala assim: eu vou ver o que eles estão fazendo. Ele se esgueira. Ele virou uma jiboia macarrônica. Se depois, esgueira. Quando ele chegar bem perto, falou: ô, Thomas, cuidado aí! Você foi falar cuidado aí, sumiu. Nossa, se ofuscou. Daí você veio lá em cima do cara assim. Grudado nas costas do cara. Não, é assim. Igual o cara do filme lá, né? Grudando nas costas. Não, eu vou assim, ô, cara, você empurrando aí. Ah, um cofre, então beleza. Você vê lá os dois cofres maciços lá. Uhum. E daí você vê que dois homens estão empilhando alguns corpos lá que estavam ali no chão. E parece que estão revistando eles. E vão fazer uma fogueira. Daí eles estão. Tem dois deles que estão conversando lá, estão discutindo alguma coisa sobre o que fazer. E tem mais dois que estão empurrando alguns armários que estavam no cofre. Você vê aí, até que tem joias caindo assim, e eles não estão muito preocupados, não. Tem moedas e coisas assim. Coisas valiosas. E aí eles estão pegando e estão fechando ali a porta. Estão escorando a porta ali, que dá certo. Tem uma cerca lá, igual eu falei. Eles estão lá reforçando aquilo lá pra ninguém entrar. A chance então lá tentando. Sabe que eu voto por a gente apagar uns caras e deixar pelo menos um vivo e interrogar ele. Eu vou voltar. Essa distância pra mim não é nada difícil. Eu vou voltar lá onde a gente tava. Vou relatar pra vocês que eu vi. Ó, a gente tem dois que estão no corpus, tem dois arrastando algumas coisas no corpo. Tem dois tentando reforçar os arames para ninguém tentar o cofre. Só que tem um detalhe, o cofre tá cheio de joias, coisas preciosas, realmente caras. Eles não estão nem aí. Eles não estão nem um pouco preocupados com o que tem no cofre. Deve ser algum artefato específico, muito valioso que tem ali. Entendi. Bom, como eu disse, eu acho melhor a gente apagar a maioria e deixar um. Vamos interrogar esse um, cara. Concordo. Se eles acharem a gente aqui, eles não vão pensar em duas vezes em atirar na gente. Então, beleza. E aí, bora? Eu vou atirar no que já mais perto de mim. Peraí. Ah, já vai dar hora. Iniciativa. Aqui, ó. Ele vai jogar uma bomba. Ah! Bomba do quê? De ácido? Que não, é caixa de impulsão. Ah, é, você já. Vai lá, então. Só pegar aqui, ó. Eu vou ceder minha iniciativa pra ele. Lembra que tem a cerca lá protegendo eles. Você vai. Tem como jogar por cima? Não, a cerca para. Pra proteger o cofre já. Mas. Eles estão pra dentro ou estão pra fora da cerca? Eles estão pra dentro da cerca. Tem a porta da cerca, né? Tipo assim, deixa eu... Eles estão se escondendo. Não, peraí. Então eles estão tentando se esconder dentro do cofre? Isso. Não, ah, é assim. Eu achei que eles estavam fechando pra ninguém entrar. Vou tomar um bolinho aqui. Eu também. Desenharei. Mas é, o problema é que eles estão fechando pra ninguém entrar atrás deles. Ah, entendi. Ó, tá assim. Aí, baixou. Vocês estão aqui na área de cargas aqui? Decidam o lugar que vocês vão estar. Bem aqui, assim, onde dá pra acertar eles, assim. Tô bem longe da pra acertar dois com uma bala só. Beleza? Então daí você tá aqui, ó, em cima assim. Tem uma cerca reforçada aqui. Ah, ela vai do chão ao teto. Ao teto, lá. Uhum. Protegendo esses cofres. Qual que é o tamanho, assim, dos buracos da cerca? Passa a granada dele. Que não, a granada é desse tamanho. É de 15 centímetros a 30 metros. Daí tem dois aqui reforçando a porta com armários que estão aqui dentro. Você vê que tem muita coisa caída no chão aqui, estão arrastando. Tem dois discutindo aqui e tem uns espirando uns cortes aqui. A cerca tá com a porta aberta ainda, né? Não, eles fecharam, eles estão apontando lá. É, que ah, já conseguiram. Se você jogar a granada na porta, pelo menos os dois que estão lá empilhando as coisas na porta já era. Se você jogar a granada aqui, você alerta os dois lá dentro. Mas a gente mete bala. Pera. E se você jogar granada de ácido, você já derrete a cerca. Não quer dizer que eles, a gente atirar neles, que eles automaticamente vão saber onde a gente tá. É verdade, a gente escondido. É. Eles têm um elemento surpresa. Eu vou pegar pelo menos um turno antes deles descobrirem. Então vamos se posicionar, ó. Eu vou ficar como eu não sou, como você que é o melhor de tiro, você devia ficar nos que estão mais longe. Então eu fico, ele vai pegar esses dois aqui, então eu vou ficar aqui pra quando esses dois vierem pra cá ver o estrondo, eu já atirar nesses dois. Beleza. Então eu vou fazer o seguinte, em vez de eu tacar, eu vou rolar ela. Eu vou rolar ela até ela na cerca, entendeu? Jogue. Não, você vai rolar, assim, os caras estão lá empilhando assim, daí. Hã? Aí vai aquele barulho que vai rolando no metal. Daí encosta lá na porta. Tec! Daí os caras. Beleza. Bom dia! Olha aquele clarão assim. Pá! Assim, daí esses dois já ficam inoperantes lá no chão, já voam assim. Daí os outros. Mas o quê? Mas o que o caramba? Bala na cabeça. What the hell? Aproveita que what the hell, na cabeça! Na cabeça! Não, é uma faca! O dragão que ele tava colocando assim foi tudo pra trás, assim, em cima deles. Assim, pum, você daí. Vai atirar nesses dois aqui? Vou atirar nos que estão longe. Tá, eu vou atirar nesses daqui. Com rifle? Com rifle? Vai lá. Beleza. Preciso somar meu bônus? Não. Você já tombou. Pá! Daí o outro já. Mas o quê? Eu me levanto, eu me levanto. De nada. De eu nada. Vou atirar num desses daqui. 6, 7, 8, 9. Vai, joga ele. 16 mais 2. 4, 5, 6. 6. 6 de dano. Beleza. E aí também já tombou pra um lado. Lá. Daí os outros dois sobrando foram pra trás dos cofres. E eles vão atirar! Com certeza não sou eu, porque eu estou em posição de tiro e atrás de uma caixa com um monte de feno na minha frente, assim, com uns galhos, e eu estou vestido com uma roupa militar. Camuflado, tá camuflado assim de bagagem. eu tô atirando através assim de um buraco assim numa mala. Capita. Cadê meu lápis? Eles estão lá. Acho que agora seria uma hora boa pra rolar a iniciativa. A gente tem um turno a mais que eles. Rolar a iniciativa. Estão escondidos? Vocês estão escondidos? O meu deu 11. Deu 9. 10. Meu deu 10. Contou que são mais de 1. 10, aham. Meu deu 10 também. Meu deu 9. Destreza maior. Os nossos dois é 3. O meu e o do Tchê tem quanto? Contando com uma arma de fogo e os dois estão atirando, o meu é maior. Beleza. Então vai ser. Soldado. Al. Ibe e Tom. E soldado. Primeiro o soldado, depois você. Uhum. Depois eu. Uhum. Beleza? Então tá lá naquela tocaia assim. Como que vai ser, velho? Todo mundo tá escondido. É igual no jogo, a gente é fica olhando jogo. Assim. É. A gente sabe onde eles estão, eles não sabem onde a gente tá. Então... Você pode fazer assim. Você pode rolar uma percepção aí, um procurar deles. Com uma penalidade. Jogar com a sabedoria dele. É, com a penalidade da nossa esconder. É, feliz. Digamos assim, a gente tá escondido. Tem uma dois tem menos 4. Daí você joga. Se ele tirar um X aí que você escolher, achou um de nós. Daí você rola o dado pra saber qual. Vai lá, joga. Esse vai ser. Não, é só os seus caras, tem que jogar pro buraco que a gente sabe onde eles estão. Só o soldado. Caso não possa ser teste oposto. Não, não precisa. Ele acha que você pode fazer assim, por exemplo. Não é teste, a gente tá escondido. Uhum, eles a gente também. Tá... Eles foram pra trás dos corpos. Então, mas a gente viu eles indo. Uhum. Então, assim, vocês eles sabem não sabem onde a gente tá. Você faz assim, ele vai procurar com uma penalidade de menos 2, menos 4, menos 6, dependendo do quão a gente tá escondido. Aí você joga. Se ele tirar, por exemplo, 10 pra cima, beleza, achou um de nós. Beleza, então. Pra ele achar, ele tem que ter visto um pedaço da gente, é, né? Entendeu? Então, pode atirar a esmo e acertar. 10 pra cima? É. Acertou? Ué, beleza, você vai acertar alguns. Então agora você rola o dado, escolhe um. De novo. Essa roleta russa de vocês. Cadê o 3D3? Ah, tá guardado. Tá guardado? Ah, joga assim, tipo, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tá andando só 4. Eu tô bom. acho que nunca consegue ter que acertar. Ele viu um pedaço de um cara deitado no chão. Três! Thomas! Ele. Você tava vergonha. Lá? Você deu uma olhadinha pra ver assim. Daí o cara. Holy crap! Never was taken! Vai te dar um tirambaço. Beleza, tchau. Ele te olha. Daí o tiro passa assim, raspando em você, gente. Vamos, eu irei salvá-lo. Au, é... você viu esse cara tentando atirar no seu amigo? Morreu, morreu. Me diz aí qual que é o bônus de cobertura dele e qual que é a dificuldade pra acertar. Olha, ele tava aí atrás do cofre, ele foi pra frente assim. Pra atirar, morreu. Toma, chupa. Uhum. Eu vou atirar com mais 10. Não, eu tenho mais 10 pra atirar. Tá, pega. Mais 10. Mais 7. Matou? Joga aí, mano. Ela dá 2d6, mais 2. Mais 2, meu ator, não é ator até. Ah. Deu 7, 8, 9. Se ele não morrer pelo dano, ele vai morrer só pela vergonha. Pela vergonha não, porque é um orgulho. Morreu, você segurou ele, segurou ele. Eu dou outro em cima. No meu, assim, no rabinho da outra barra. Luiz, és tu. Minha vez. Mas aí não tem problema. Não dá problema ser rápido no rabinho da barra. A barra vai bater, ela vai sair pobre. Então, vai dar mais dano aquela bala que já tá lá. Saber onde eles estão lá. Agora, agora que eu já sei, né? Tenho a Maíra perto de onde você foi. Você atira com mais 5. Tá procurando lá. Uhum. Às vezes ele coloca. 3, 5. Olha, mano. Podia ter falado que ia te acertar na cabeça, esse cara ia ter morrido. 7. Com mais 5. 12. 11. 12, 13. Caraca! 13? Uhum. Cacilda! Tirei. Tirei a cabeça dele? Caraca, você acertou a cabeça dele. Ele tava lá assim, Foi nem no olho. Acertou lá, ele caiu. Daí você vê assim, aquele cara tombando assim, você olha pra sua arma. Mas eu atirei naquele. Meu Deus, ela tá disparando sozinha. Daí o cara chove, quando você tirou a bala. Maldito! Lá de novo. Ele vai atirar em quem? No Hernandes de novo? Não, ele fica desesperado lá, começa a atirar. Só jogar arma assim, O que aconteceu? Tá louco? Tá desesperado, o cara acabou de perder a cabeça ali. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou parar pra mirar. E quando ele der aquela canto de olho, eu quero acertar no olho. No olho? Olho! Que é pra, tipo assim, eu não quero dar chance não, que se ele colocar o olho, eu vou acertar no olho. Se ele colocar no dedo, eu vou acertar no dedo. Eu ia colocar bem um dedo, bem assim. Põe dificuldade aí que eu vou matar esse cara agora. Cara, o olho? O cara vai assim, né? Meu alvo é a cabeça, entendeu? Uhum. Só que assim, se ele não colocar a cabeça, eu vou acertar no que ele colocar. Se ele colocar o olho, eu vou acertar o olho. Não, ele vai olhar. Olha ele, quando ele olhar, ele vai morrer. O cara tá aparecendo assim, né? Olha, tinha rateado pra sobrancelha do cara. O cara assim tá com de nada, assim. A primeira coisa que ele vai pôr é assim, seu orelho. De nada, ele tá com os pelinhos, viu? Daí quando ele tá com os pelinhos assim, eu fico. Vamos lá. Parece que as balas dele já acabaram. Tac, tac, tac. E aí? Aí vocês ouvem um barulho. Brum. Isso. Parece que ele se trancou no copo. Não, tudo bem. Não tem perigo, é mais fácil abrir o corpo por fora do que por dentro. Eu vou olhar pra eles assim, né? Né? Perguntando. Hein? Eu vou. Eu all vou, clear! Eu vou all olhar clear! Pra você, eu vou olhar pra outro assim, ó. Como é que é o sinal de all clear? Tudo limpo, tudo ok. Não é isso? De repente! De repente! Vocês ouvem uma explosão. Boom! De repente uma granada explode lá naquela área lá. Vocês vão chamar uma granada pra trás. Tá? Mas se vocês estão longe, não vai dar. Mas vocês sentem o impacto assim da onda. Uma granada explodiu onde? Pra cá assim? É, do cofre lá. Não no cofre lá, o cara parece que deixou a granadinha pra fora. Ah. Não tinha como jogar lá pra. Tudo bem. Eu vou pegar e vou falar pra vocês dois irem, que eu dou cobertura. Tá. Então vou ir abaixada assim com Lana, com o rifle. Afonso, que eu com rifle. Você fala assim, né? Não, eu falo mesmo. Ah, tá. Lana, avance que eu cobrirei a sua retaguarda. Se é que você não entende. Aí pega um cobertor assim. Ele me coloca um cobertinho. Cobre-me! Coloca um cobertinho na sua bunda. Tô criando. Então eu vou abaixar, empunhando o Reaper assim. E vou até perto da grade aqui. Vou tentar abrir mesmo. Tá aberto. Tá aberto? Tá. Parece que o cadeado já tinha sido meio que forçado. Tá, é, eu vou verificar se um dos caras lá, vou aproximar deles e ver se eles estão mortos. Tô desmaiado. Um tá todo queimado nessa medida. Tá mais, pra, mais longe, mas o outro ainda parece que tá um pouco queimado. É? É. Então eu vou fazer sinal pra eles se aproximarem. Tá? Certo. Okay. Vou lá, vou catar um pedaço de corda que seja lá e vou amarrar esse menos queimado. O mais queimado, vou ver se ele ainda tem sinais vitais. Se ele tiver, muito, muito queimado, muito sofrendo, eu vou acabar com ele. Ele tá catimbado. Ah não, então esse aí a gente elimina ele pra ele não ficar sofrendo. Eu vou lá na porta do cofre e vou... Quer viver o cara? Eu não entendo a sua língua. Eu não conheço o cofre. Não estudar no cofre. Você conhece, ele é seu amigo de faculdade. Você conhece aquele modelo de cofre? Aquele modelo de cofre? E nós vamos interrogar o cara? É um cofre. É um cofre. Tem aquela trava assim, tem três... Você vai colocar assim um estetoscópio assim e escutar aí? Não, vou colocar uma bomba aí. Pera, a gente interrogar o cara primeiro. Colocar o estetoscópio e tentar arrombar o cofre. Colocar um estetoscópio pra tentar arrombar. É, eu tenho aqui duas coisas que eu trabalho pra tentar arrombar o cofre. É, engenharia e punga. Os dois combinados, eu sou o robô do cofre perfeito. Ele vai fazer um mecanismo pungante. Eu vou fazer um mecanismo pungante. Não, nós vamos interrogar o cara antes de você tentar. Não, mas o cara tá dentro do cofre. Tá assim, não, o outro! Ah! O outro lá que tá desmaiado. Se quiser joia, tem algumas ali no chão. Então, enquanto isso, eu vou pegar as joias que estão no chão. Ladrão! Eu vou guardar. Olha pela coroa. As joias da coroa. É, no próximo crônica, vocês vão atrás de um ladrão das joias da coroa. Que não sou eu. É. Tá, vou tentar. Você já amarrou ele, mano? Já. Uhum. Então eu vou tentar acordar ele. Vai lá. Chacoalhar ele. Acorda, cara. Acorda, cara. Olha aqui, fica pra acordar. Ele tava perdido que ele tá dormindo pra sempre. Ele morreu. Ele entrou como profundo. Ele tá esperando o príncipe encantado em acordar ele. Às vezes começa a acordar assim. Oh, mãe! É você, mãe? Sim. Mas você morreu. Portanto, eu voltei pra te assombrar. Ah, não. Você anda fazendo coisas muito erradas, eu menino. Eu não quero usar sua roupa íntima. Você anda fazendo coisas muito erradas, menino. Pai. Ah, não. Ah, mãe, por quê? O único jeito de se redimir é contando todo o plano agora. Que eu faço? O que você planejava fazer com as roupas íntimas? O que tá acontecendo no navio? O que tá acontecendo nesse navio, meu filho? Que navio, mãe? O navio que você entrou com seus companheiros, você acha que eu não sei? Eu vejo tudo daqui onde eu estou. Ah, sim, o navio. Você faz a alma da sua mãe chorar pelas suas maldades. Você não era teu, mãe? O que? Nessa época? É porque já teve dor, sabe como é? Difícil. Ah, mãe, eu tava aqui com você mesmo. O que vocês iam fazer aqui? A gente só ia render, fazer mais um serviço, de costume. Você sabe como é os procedimentos. Eu sou entendendo. Eu das putarias. Quem foi que mandou vocês irem aqui? A gente foi contratado. Contratado por quem? Não sei, eu não sou o cabeça. A gente sabe, a gente só espera aí. Você sabe, tem que falar, a gente tem que dominar e matar a família real. Você tem que falar quem que é o responsável para que a sua alma seja perdoada dos pecados. Eu tô com ela, cochicho no ouvido dela. Você me pergunta pra ele o que tinha no cofre de tão valioso. Meu filho, o que você estava tentando defender dentro desse cofre que causou a sua própria... que causou a sua própria destruição? Eu só queria me salvar, mãe. Se salvar do que, meu filho? Ai, dentes e olhos esbugalhados pra baixo. É o demônio vindo te buscar! Oh, arrependa-se agora! Arrependa-se, meu filho, de todo mal que você fez. Nem que a mãe dele tá falando mais. Eu guiarei você para a luz. Não, mas eu quero viver. Eu quero viver. Eu posso deixar você viver, meu filho. Mas você tem que dizer quem é o mandante de tudo isso para que nós possamos ir atrás dele. Ajuda, mãe. Sabe como que é? Só o cabeça que tem todas as informações. E quem é esse cabeça? O cabeça, mãe. Não é o cabeça? Filho, você é burro. Filho, você é burro. Nossa, cara, como você é burro! E agora que eu... Cabeça é o nome do cara. É, o apelido. O apelido é Big Head. Então, meu filho, o que que tem dentro desse cofre? Eu não sei, só que eu estava nos ouvindo. Mas vocês iam entrar no cofre e sem saber o que tinha dentro? É, algum tempo atrás, um dos nossos companheiros foi mandado aqui, parece que tinha gente da família real por aqui, mas... Dentro do cofre? É, com um velho, que é o conselheiro deles. Mas... Isso não faz sentido. Eu tô com os bolsos cheios já. Vocês querem me perguntar mais alguma coisa pra ele? Não, acaba comigo. Tudo bem, meu filho. Agora você tem que descansar e eu vou... interceder pela sua alma, para que os demônios não voltem a te atormentar. Você está arrependido? Você está arrependido? Eu me arrependo. Você não vai voltar a fazer maldades? Aí, é minha mãe mesmo? É, pá! Você vai matá-lo? Nossa, que assassino, cara. A mãe dele era assassina. Eu preciso jogar o teste? Não, tira. Tá. Ele ia morrer mesmo. Partiu, arrombar cofre. Arrombar cofre. Vai lá. Arrombar o cofre do cara. Então, isso é muito estranho. Não vale a pena mexer no cofre. Você escutou o que tu falou? Escutei. Tinha um velho da família real aqui. Será que era verdade? Será que ele só tava alucinando? A gente viu algum velho que acompanhava a família real? Não, com a família? Sim, tinha um velho. Sabe o velho, o Alfred lá do filme do Tim Burton? Daquele estilo. Agora, eu não entendi se o cara veio aqui fazer alguma coisa ou se ele ficou no cofre, eu acho meio improvável. Os dois cofres estão fechados? Só um? Então, já é um aberto, mas o cara se deixou lá. Tá, eu vou falar pra ele, olha, a gente não tem tempo pra mexer nisso não. Não vale a pena você passar todo esse tempo tentando arrombar o cofre. E pra sacanear, eu vou lá e vejo se ele tá trancado. Tá trancado. Aí eu vou lá e vejo todos os códigos. Trancou, cara. O cara nunca mais vai sair daí. Então. Aí eu bato e falo assim: partiu, otário. Daí quando você foi lá fechar, você notou algo estranho. Droga. Parece que com a granada lá e tudo. Tá a frente, atrás, assim, onde terminava. Ali atrás dos cofres, onde terminava tudo. Parece que tem uma abertura ali que tá meio escura ali pra dentro, parece que tem uma corrente de ar vindo. Toma uma lanterna. Vai na frente. Eu vou averiguar. Eu vou. Um cofre, o cara se trancou, vamos ver o outro, vê se é outro. Umas fitas ou ficar cagadito. Escutou? Eu vou ficar cagadito. Por demasiado cagadito. Eu vou tentar ver se o outro cofre tá trancado ou se a porta só tá fechada. Se tiver alguma fita adesiva, alguma corda, alguma coisa assim, eu vou amarrar na ponta do rifle. Vou fazer uma baioneta de lanterna. Que daí eu posso apontar o rifle e ele iluminar. Ele tem umas cordinhas, só gravata. Na minha não! Não, usa a minha. Beleza. Usa que minha cinta liga. Vou amarrar a lanterna, que daí eu posso apontar o rifle. Ela tira a cinta liga pela manga da camisa. Olha aqui, ó, eu tenho flexibilidade. Não há mulher lá no filme. Se sempre dá o sutiã. Não, o sutiã é importante. É o corset. Beleza? Eu vou fazer isso. Beleza, enquanto ele vai lá, então eu vou lá pra Luiz. Beleza, você vai lá, tá fechado também, parece. Mas tá trancado. Eu só queria tentar ver se tava trancado ou se só tava encostado a porta. Se quiser, você vai tentar abrir? Tentar esse outro segundo, só pra. Enquanto ele tá lá indo lá no. Três coisas. Eu nunca já três testes. Sabedoria? 10. 15. 18. Primeiro teste. Eu achei inteligência. Inteligência, vai. 18, primeiro teste. Beleza, vai. Você conseguiu descobrir o primeiro. 18. 10, 15, 18 de novo. De novo, vai. 6, 11, 14 agora. 14? Beleza, conseguiu. Você abriu. E... Você ouve barulho assim, ele tá lá abrindo. Eu vou apontar a arma pra porta. Quando ele abrir, se sair alguma coisa lá de dentro, eu atiro, sai o velho. O velho já tava lá por demasiado cagadinho. Eu vou apontar a arma pra porta. Vou abrir a porta. Você abre a porta? Tchan, tchan. E tá vazio, pô. Mas tá lá só as estantes lá com os objetos de valor. Ah, não tem ninguém lá dentro. Nem o velho. Não, nem o velho. Eu vou pra. É, tem alguém dentro do cofre? Não que eu esteja vendo. Vamos checar as estantes. Ninguém. Policial, você lembra? É, eu tô flagrando. Você não sabe que eu sou policial. Droga! Continua! Não quer dizer nada. Ué. É policial, então, você não é assassino. Tem alguma coisa bonita ali? Claro, né? Tem um monte de coisa. É só provas? Tem. Vamos ver alguma coisa bonita. Eu vou colocar de valor ali. Novo tudo de valor ali. Não, ó, se você quiser procurar, cara. Fácil de carregar isso. Se você quiser procurar, procura alguma coisa sem valor. Tem alguns livros também. Alguma coisa não de muito valor, que o pessoal só fez jogado. Eu vou pegar os anéis escolares e os livros. Curioso, nada que emane uma energia, né, gatinho. Tem sim, a tomadinha assim, tá emanando de energia, gatinho. Thierry, nesse alô. Momento eu me jogo, eu abro o buraco ali e saio do navio. Por quê? E aí, o que você falou? Tá as tomadinhas aqui, tirando energia negativa. Tô na tomada, mentindo energia negativa. Ah. Não precisa andar em cima. É que ela nem mide açúcar. Alô! Você chega lá perto da parede, lá no fundo do navio, lá que seria a frente, né? Uhum. E você nota algo estranho, parece que é uma porta. Uou! Parece que ela tava bem. É, parece que a granada. Não abre não, você vai abrir ela pro lado de fora. Tinha aquelas portas suicidas de prédio, né? Vem por aqui, eu, por favor. Abre assim, daí tá o oceano assim, esperando assim, daí droga, daí. Joga! É uma porta de escape. Eu vou até a porta e vejo se ela tá trancada. Não, mas é uma porta de. Abriu! Ah, é uma num jeito que explodiu, regaçou. Isso, regaçou, foi pra dentro, aí você conseguiu ver a marca de onde ela tava meio que omitida. Ah, entendo. Era uma porta escondida. Eu vou iluminando com a lanterna e eu vou avançando até chegar em algum obstáculo, alguma coisa que chama atenção. Você abre a porta assim e você vê que já para assim. Uhum. E daí tem um poço, tem uma corda, aí você olha pra cima assim e parece um elevador. Eu consigo ver luz pra cima? Quando você olha pra cima. Quando você olha pra cima, parece que há algo obstruindo, assim, algo no bem mais acima, assim. Parece que você está analisando, assim. Não, é bem mais até, pra cima. Pode até ser o próprio elevador, né? Ele só vê o poço do elevador aqui. Eu vejo se tem algum botão que eu possa trazer o elevador. Beleza, faz isso aí o seu. Enquanto isso, eu vou revistar os. Investigação. Beleza. O que foi? Saiu. Eu vou revistar os caras lá no bolso. Me dá dois dados. Vê se tem alguma coisa assim. Eu tenho investigação. Eu continuo revistando. Mais inteligência que tá dentro. Deu 12 e 14. Você volta assim pra fora e procura achar algum painel. Uhum. Daí você. Uma placa lá falsa lá. Você consegue achar um painel. Você abre assim. Uhum. E pessoal, eu creio ter encontrado um elevador. Ótimo. Então. Oi? Você olha na sua planta? A minha planta? É a sua planta. Ah, sim, a planta do navio. Você não vê um elevador naquele ponto. Vou tirar do meu. Elevador? Você tem certeza? Absoluto. Por favor, venham até aqui e vamos investigar esse elevador. Então vamos. O tempo está acabando. Vamos. Eu tô assim. Plim, plim, igual quando caiu moeda. Plim, plim, plim. Sabe quando o Sonic bate alguma coisa no motor? Que não sou muito genérico. Beleza. Assim que eles chegarem, eu. Perto. Beleza. vocês estão lá e... O Alan aperta o botão. Daí vocês começam a ver a cordinha balançar. Olha aqueles elevadores assim de casa antiga que você tem que puxar a corda pra subir ou pra descer. Só que parece que a corda dá um baque assim, daí você escuta um barulho. Pá! E a corda começa a oscilar assim. E faz um barulho de rangido assim, daí vai travando assim, daí para. Uhum. Parece que ele não desceu. Isso está certo? Oh, com licença. Vou olhar se tem algum problema no painel. Vou dar uma averiguada. Vai lá. Pega sua engenhocaria aí. Você olhou o painel não tá tão danificado assim, né? Mas? Tava escondido, cara. Não tem danificado não, então. Não. Você olha assim pra cima, daí você consegue ver. Parece que tem algo destruindo mesmo, assim, o elevador, no fundo. Lanterna. Com licença, Alan, ilumina aqui pra gente ver o que tá destruindo o elevador. Quem tá destruindo o elevador aqui? Uhum. Eu vou. Sim! Ele vai até morrer! Não! Tipo assim! Ele morreu, mas eu sempre que ele tem no bolso! Que nada, a gente faz o seguinte: a gente abre ele, tira todos os órgãos e os ossos, ele vira um saco gigante! Eu sou baixinho, né, gigante? Beleza, você coloca a lanterna lá e bem mais alto assim, de onde a luz alcança, você vê. Realmente que parece ser um lustre. O lustre do salão lá. Tá obstruindo. Ah? O lustre do grande salão. Como? Mas... Tá meio catimbado assim, mais com uns pedaços de ferro e madeira. Tá obstruindo. A explosão que a gente ouviu agora há pouco. Eu acho arriscado subir o poço, desobstruir e o elevador descer. Será que não dá pra atirar lá e desobstruir contigo? Parece. Possível. Sensato. Meu, parece que não. Pode cair tudo ali e obstruir vocês ali. É. Vocês entram. E também não me parece sensato a gente subir pelo poço. Talvez nas laterais do poço tenha a própria escada de manutenção. Porque eles têm que fazer manutenção nesses. Mas a escada de manutenção ela fica rente ao elevador? É, ou se o elevador cair, não vai acertar? Não, gente? O elevador passa por ela. Ah, assim, tá. Ele é bem atrás. Fica atrás lá. Também. Eu vou olhar se tem. Tem? Lá no fundo. Tem uma escadinha lá. Eu vou subir pela escada. Mas no fundo tem uma mais na lateral assim. Eu quero subir pelo que no elevador não vai bater. Eu pergunto pra ele assim, será que você consegue desobstruir o elevador pra que a gente possa subir por ele? É possível. Então tome as ferramentas. Pegou as ferramentas. É, o lustre é gigante, você lembra, né? O que é gigante? Eu vou pela escadinha assim. Não, tipo assim, eu vou até na portinha assim. O fosso do elevador termina ali, ou é mais pra baixo? Não, termina ali. Beleza. Nós estamos no último. Não, que às vezes tem algum degrau que vocês estão voltando. Tem, mas eu... Tem, mas se você chegar lá, ou melhor, se você chegar e não conseguir desobstruir, você avisa que a gente sobe pela escada. Uhum. Mas então pode ficar esperando. Você sabe que não vai conseguir obstruir, que é muito entulho que tá lá. É bem grande o elevador esse. Ah, então eu já vou falar assim, ó. Não, eu vou olhar assim e vou... Gente, é meio impossível desobstruir o elevador sem causar algum dano considerável. Ah, então vamos subir então. Mais fácil. Eu vou por último. O Alan tem que estar dentro da lanterna. É, eu vou à frente. Eu vou por último. Porque eu tô com medinho. Beleza, vocês sobem lá. Daí vocês dão de novo com o que parece outra porta oculta, que é a do nível assim. Uh-huh. Ela tá com uma frestinha assim aberta. Outra. Conseguimos identificar alguma coisa por essa festa? Essa festa dá naquele salão que você viu lá do soldado. Aqui, ó, o pátio de descanso, esse aqui? Isso, o pátio de descanso lá do pessoal, lá, uhum. Do povo mais trabalhador lá. Eu vejo gente morta? Que frequência. Toda vez que eu vou no centro. Eles veem uma chacina ali no salão. Eita, pô. Parece que todos os trabalhadores foram amontoados ali. Seria bom a gente fechar. Mataram, né? Executaram. Uhum. Que horror! Hernando! Passa aí seu teste de sabedoria. Hernando, teu. Alan? Não, Hernani. Ah, eu. Thomas? Toma. Sabedoria. Eita porra! Isso é burro, hein? Seis. É só sabedoria? Vai usar? É sabedoria. Uhum. Mas dá pra utilizar alguma perícia? É, isso então. O que você tem aí? Ar, fogo, punga, engenharia. Engenharia, alquimia, artilharia, explosivo. Quanto que deu já nessa sua? 8. 8? Não, tudo bom, não é sempre fácil do que eu tô pensando. Isso que eu pedi. Você olhou assim, daí você passou, o pessoal falou que tem uma chacina aqui, você tá morto. Daí você foi olhar assim. Você reparou algo estranho. Você reparou no. Meu Deus! Que a mulherzinha tava lá morta. Nas paredes, assim, onde ficava a parte da redoma, assim, e alguma parte no chão também, há umas caixas de metal, e tem um fio que sai dela. Ligando a outra, e a outra. E a ai, outra. Caralho! Parece que ela tá parafusada nas paredes e no chão com fio saindo. Você já sabe que é explosivo, possivelmente. Tá protegido. Eu imaginei que fosse aquele no mundo das laterais. Meu Deus! Oi? Protegido pelas laterais. Eles fizeram pra. Gente, o pista, o andar, o salão, tá preparado pra explodir. Tem um explosivo. Mas só tem explosivos? Tem alguém aí? Ah, eu não consigo ver ninguém, mas os explosivos estão protegidos por caixas de ferro, parecem como se fossem escudos. Cara, você vai ter que entrar aí e desativar. Me dá a cobertura que eu entro. Tá muito. Tá coberto. Tira a coberta que eu coloquei nela e. Agora fica com. Eu vou, tipo assim, eu vou abrir um pouquinho e ver se você vê gente lá dentro, o movimento. Gente viva, né? Vê se tem gente viva. Só tem pessoal morto lá. Então, aparentemente já tem gente morto. Eu vou entrar e você já fica no encalço dando cobertura. Ó, se você chegar lá e ver o corpo da mulherzinha que você me dá a disposição das caixas e como é que eu tô vendo. Eu vou precisar ir pro monta. É, não, a disposição. Disposição? Das caixas, do mutuado de morto. Que eu vou montar minha estratégia. Ele não entendeu, ele quer que você desenhe. Que eu vou montar minha estratégia de guerra. Mas como você acha? Olha aí. Tem várias caixas. Tá. Aqui é o elevador e tem várias. Os fios não param ali naquela coisa. Tá bom. Os fios continuam, né? É. Tá. Você acha que não vai dar tempo de tirar tudo isso? Você olha assim, você consegue ver assim, mais na frente o fio vai indo lá. Mas aí que vai a minha grandiosa estratégia, estratégica. Vai cortar o fio? Não, não dá tempo de fazer isso não. Você vai explodir e acabar com a cara? Óbvio! É óbvio! Ele vai explodir o quê? O navio? Então, tipo assim, aqui não tem nada que obstrua a minha visão. Eu consigo ter uma visão clara até que no final do corredor eu não consigo ver ninguém. Não. Tem lá um restaurante comunitário, né? Aham, mas é o limite, até o limite onde eu posso ver, eu não consigo ver ninguém, então. Isso, não. Beleza. Eu vou sair da porta, assim, eu vou já me pular aqui, vou... Alan, cobertura. Vou já, tipo assim, correr até a... Já, tipo assim, da minha visão aqui, eu vou correr até a caixa mais próxima, já procurando cobertura dela, entendeu? Pra se tiver alguém, eu já tá protegido. Você vai, corre lá... Agora ali mesmo eu vou analisar as bombas, as caixas, vou ver o que eu posso fazer de um jeito mais rápido e eu desativar elas. Certo. Você nota que tem os fios lá, vários fios estranhos assim. E tem a caixa, ela tá parafusada, assim, quatro parafusos assim, não dá pra ver lá dentro. Mas se você colocou o vídeo assim, eu consegue ouvir. Não um tique-tique. É meio que tipo um sinal. Tipo um sonar. Uhum. Sabe? E aí, o que você vai fazer? Alan, eu preciso da sua ajuda. Eu vou pegar uma das minhas bombas de ácido e colocar em cima da caixa. Calma! Ah, tá. Tá em cima da caixa! Tá. Meu Deus! Ele com ácido assim, coloca em cima da caixa. Coloca em cima da caixa, sim. É. Vou olhar assim, colocar, deixar em cima assim, tirar, colocar todas as bombas, deixar todas as bombas ali. Não, me bota. Não. Eu deixo todas as bombas ali e falo assim, ah, atira. Não, brincadeira. Eu vou... Não, nunca, tá doido? Atira, você atira, atira. Vai, duvido você atirar e acertar. Atira na nuca dele. Tá, não. Eu duvido que eu erro. Eu vou, tipo, ver se pego minhas ferramentas e desparafusar. Beleza, você atira uma ferramenta que caiba ali. Eu peguei uma caixa de ferramentas, hein? Você começa a desparafusar. Ui. Sabe. Tem quantos caixas ali, mais ou menos? Se você for desarmar uma... 2, 4, 6... Tem 12. Nossa. 11... Com engenharia, no teste? Sim. Deu... 10, 16... 19. 19? Ótimo. Se for, começou a arrancar a caixa assim... Daí você... Parou. Tinha um fio lá mesmo assim, que era um detonador. Daí você ficou lá segurando a caixa. Eu vou tipo... Daí você viu que ele paralisou assim e ficou lá. O que foi? Vamos. Alguém vem aqui me ajudar. Urgente. Eu vou lá. Eu ainda tô aí você vê lá, ele tá segurando a caixa assim, parado assim. Você vê um pouco do mecanismo lá dentro, assim, um fio metálico. Tem um detonador. Por que agora? Eu vou estudar mesmo, ver se eu consigo. Eu quero saber se eu cortar o fio, desativa, ou se eu tenho algum outro fio que se eu cortar, desativa esse detonador. Vai lá. 19 de novo. Beleza, você analisa, você vê que é um dispositivo que pega trouxa mesmo. Daí você acha que se cortar ali, vocês não vão acontecer. Quanto tinha tirado? Corta o fio. 19. Isso tá sendo tirado. Pode cortar o fio. Qual é esse fio? Qual? Esse fio que liga... Qual você tá autônico, não? Sou. Se eu puxar, ele vai detonar ou não? Vai. Então beleza, então é o seguinte, tipo assim, tem alguma coisa que você possa usar pra cortar esse fio? Meus dentes. É um fio metálico, todo moderno, futurista. Zoeira. Tudo bem, o alicate é normal, né? O alicate é contigo. Não, o alicate dele foi inventado por ele. Mas a caixa de ferramenta eu peguei dele. Eu peguei a caixa de ferramenta dele. Eu corto. Você corta lá e daí você fica aliviado assim, mentira. Vou tirar assim, não vai tirar eu. Aí ele até solta assim, tá apertadinho. Até saiu um gás, assim. Eu vou pegar aquela caixa e vou ver ali, ver se tem alguma proteção extra. Era só uma caixa de ferro mesmo, só pra... Vamos, gente, você tá perdendo tempo. Eu vou olhar o mecanismo e ver o jeito de eu desarmar ele. Eu quero saber qual que é a reação em cadeia, tipo assim, você se é uma reação em cadeia, se eu desativar um, chega a desativar outro, ou se eu desativar um, ele interfere no funcionamento de outro. Aparentemente, ele vai ser um evento em cadeia, mas só que parece que cada explosivo é independente também. Aí que tá, você percebe uma coisa na sua cabeça. Você estudando assim... Você percebe uma coisa na sua cabeça, tem um tiro nela. Não. Empurra! Você começa a ver assim e você... Começa a ver em 3D. É. Você começa a ver, você não tava vendo. Mas... estranho porque... Seus olhos começaram a desinchar. Começou a lembrar do Marco. E você ficou estudando lá tudo que você tinha visto e tem muita coisa similar ali, ó. Eu tô falando, gente, eu tô falando. Eu vou falar assim, ó. Por favor, chame a senhorita Lana. Lana Lava. Lana! É seguro e aí? É. Acho que não acredito. Tem um monte de corpo ali. Pode vir aqui! Não, é por causa do explosivo, não é por causa dos corpos. Pode vir aqui. Tá bom, eu vou com medinho. Antes ela chegava pra conversar com o Alan, você lembra do evento que aconteceu quando tentaram invocar um negócio de outro mundo que nós estávamos presentes? Não. É só eu que lembro. O Alan lembra, mas ele não quer acreditar. Você não lembra o que o soldado lá falou? O cara lá, que esqueci o nome. Qual que é o nome dele, Luísa? O hospital? É o Harris lá. É o Steve Harris. O que ele falou? O seu no hospital? Pra vocês esquecerem de tudo. Ai, tu. Vou falar. Você está com a gente, atirando. Cara, eu não lembro, mas prossigo. Tá, então. Esse mecanismo é o mesmo. É o mesmo? O mesmo não. Não é o mesmo. Tem muita digamos coisa que assim. Não, é mais não, mesma coisa, não, beleza. Pessoal. Eu vou dar um susto nele. Esse mecanismo. Pra dar um choque de realidade. Esse mecanismo. É melhorado. Esse mecanismo é o mesmo, daí o mestre aparece. Não é o mesmo. Não é o mesmo. Parece um pedal. Mestre, sim. Não é o mesmo. Não é o mesmo. Então, é um pouco. É um similar. Digamos que é um pouco melhorado. Quer dizer que vai invocar duas criaturas? Tá, é... Vai invocar uma criatura mais moderna. Sim. Não que eu me lembre. Mas se eu me lembrasse, então significa que a gente deveria sair daqui. Isso aí. Módulos de fuga! Módulos de fuga! Valeu, rainha! Demais, demais, essas monarquia, viva a república! É, já era, esse negócio de monarquia é coisa do passado. O passado agora é. Beleza? O que vocês vão fazer agora? É o negócio da rainha. Ela é uma velha, feia. Eu vou tentar achar. Eu vou chegar ali. Assim, ó. É, deixa eu ver lá. O que eu preciso fazer é seguir os cabos e achar a central de detonação. Que o mais rápido possível. Vocês vão explodir isso aqui? Não, a gente tem que achar a central que detona isso aqui. É o melhor, é o único jeito de a gente desativar tudo de uma vez só. Tá, e pra onde que é? Você sabe? Não, vai ter que seguir esses cabos. Nem que a gente se separe pra fazer isso. A garulha, é isso que eu queria que vocês fizessem. Vamos, não dá pra, então, não dá pra você cortar todos os fiozinhos assim? Hein? Dá pra você cortar todos os fios e desligar eles dos... Ela tá falando que puxando os cabos assim. Dando pra teleco, olha. Esse negócio aqui chutando, né? Tirar a caixa força. Ela tá batendo com a coranha do rio. Vamos arrancar. Ela tá batendo com a coranha. Vai. É segura. Arrancar isso aqui tudo. Não, eu vou tentar seguir aquele fio. Melhor jeito de a gente seguir aquele fio. Tá. Você segue, vocês começam a seguir eles também. Uhum. Lá pelos quartos. E realmente, na vão mais. Pelos corredores até nos quartos e eles, as caixas vão seguindo. E você não acha nenhum dispositivo, parece cada um independente mesmo. Parece que não tem uma central, assim. Parece que todos são uma cópia perfeita de si e estão interligados. Eu vou. Pra eu caso vou... algum seja detonado por acidente. Se eles são independentes entre si, pra que serviria essa conexão? A conexão é exatamente pra isso, pra vai que alguém tenta desarmar uma. Saca? Se uma for desarmada, então tem que desarmar tudo. Não dá tempo. Não dá tempo, são muitas. Mas peraí, como que ele vai detonar então? Vai ter que detonar individualmente todo mundo? Não tem um lugar que detona todos? Pode ter. Você lembra qual que era o experimento do Marco? Você não lembra. Rádio! Controle remoto! Controle remoto. Já é com terremoto? Aham. Uhum. Gente. Eu não disse isso porque eu não me lembro. É. Não, eu pensei no controle via rádio, foi assim que surgiu o controle remoto, né? Gente. Foi assim que surgiu o micro. Não existe. Não, eu tô olhando aqui, não tem uma central. Isso aqui vai ser acionado à distância. Remoto também. Dependendo. Algum tempo atrás, num episódio que aconteceu com alguns amigos meus. Um episódio do filme? Se isso vai ser, detonado remotamente, então não tem como a gente saber quem vai detonar. A gente continua na nossa missão. Pode ser a qualquer hora, pode ser agora. Vamos continuar na nossa missão. Se a gente vê alguma coisa parecida, a gente interfere. Não, não é agora. Então vamos isso, pro módulo de fundo. Vocês têm dois turnos pra excluir. Vamos subir. Vamos subir as escadas então. Continuar subindo pra cima. Vocês começaram a subir então. Pra cima. Pra dar nas escadinhas do fosso do elevador. Só pra deixar bem claro, ainda subindo pra cima. Tá? Só pela. Eu me recuso a subir pra cima. Pro elevador. Eu quero subir pra lateral. Ok. Vocês sobem, vocês acham de novo outra porta, mas essa tá mais selada. E daí mais pra cima, já é onde tá a obstrução. Lá. É aqui no segundo andar? Parte do, não, no salão do meio, onde é o salão de festa. Né? O 3? Ah, tá. Ali, nessa coisa eu vou. Alan, aqui a gente vai ter que ter mais cuidado. Eu creio que aquela explosão arremessou um lustre pra cá. Então, tecnicamente, aqui vai estar. Sim, ah, é. E aquele tiroteio ainda continua. Aquele o quê? Ele só diminuiu, mas continua. Você está tentando ver aqui, você sabe que é. Tá vindo daqui o tiroteio ou tá vindo de mais longe? Tá vindo daí, do A gente não consegue entrar por causa dos entulhos, é isso? Tem uma passagem pra você entrar, mas é bem estreita. Não tá tão distante. Mas a porta tá arrebentada. A parte da própria porta, que é aquele mosaico que vocês viram já, todo detalhado, com parte do luto. Aqui, o coisa era a porta, né? Isso. Entendi. Então nós vamos tentar passar por essa pequena abertura. Tá, vamos ver primeiro. Vai que tá só correndo bala solta lá. Eu sei que tá na frente, tem que ver. Na frente é o outro ali, ó. Eu vou observar como é que tá a interação aí. Você coloca assim, você olha assim, o salão tá detonado. Tem parte da madeira assim, tá arregaçada, já dá pra ver o andar de baixo assim, o teto também tá arregaçado, dá pra ver parte de cima. Tá muito molhado assim, vazando água do teto da onde seria a piscina do andar superior. Certo. E também algo que te preocupou foi que parece que os vitrais naquela parte estão meio trincados, assim, mas estão aguentando ainda. E tem muito fogo e bala comendo solta, e pererecas pra todo lado, e os soldados ali pra todo lado se escondendo atrás do que podia ali, de cadeira, de mesa, da festa, e tão ali. Tem caixas ali? Explosivo? O que, ali? É. Não, só tinha ali, naquele andar. Daí você vê lá, os soldados estão de um lado, os monstros estão do outro, e tá aquele fogo cruzado do capeta dos infernos. Não é fogo cruzado? Não, esquece. É, fogo contra os dentes e coisa. E já tem pouca gente agora, tem pouca gente. E você nota que tem uma mulher lá, com os coxas aí, e um cara sentado assim meio atrás, assim, de uma mesa lá. É a namoradinha do Thomas e o príncipe. E quantos monstros ali? Certo. Eles estão... A namoradinha do Thomas e o príncipe. Tá metendo bala a namoradinha do Thomas. Mas assim, dá pra saber se eles e os soldados estão meio que trabalhando em conjunto ou não? Daí você vê que a mulher já atira no soldado. Pá! Tava os soldados recuando assim. Atira. Daí a mulher. A Rose. Rose não. Beleza? Então. Vamos passar por ali e ir andando atrás dos escombros ali, dos escombros. Pra passar desapercebido. Vocês passam com dificuldade ali. Vocês vão passando assim, e aqueles tiros comendo solto lá. Vocês vão se protegendo ali no que tem de cadeira, voada e resto de orquestra. E lustre e chão caído ali. Não é pra tirar foto da crônica. Ei! Deixa eu ver se eu boto sua boa. Eu queria pegar daqui assim, mostrando e mestrando, mas. Que isso? Achei que tava falando do papel. Vou rasgar agora todinho os planos. Pegou mais a parte do escudo mestre que os papel. É verdade. Antes de vocês sair, o elevador caiu em cima de vocês. Temia isso. Beleza? Mas vocês conseguiram sair lá de boa. Tá. O elevador caiu realmente? Não, zoeira perto. E você lá naquela loucura lá de homens pererecas e soldados. Homens pererecas e Rose. Você nota a Rose lá. Ela tá com um ar apreensivo assim. Tá lá, Rose! Sai o quê aqui? Tem quantos monstros? Cara, tem um monte. Imagina a cacetada de monstros. Eu vou conversar com ele. Você tá pra gente... uns 20 ali, tá... Eu vou conversar com grande, o Alan. Tá bem esperto. Ah! Vou perguntar pra ele se ele consegue ver um jeito da gente tentar chegar até onde tá a Rose e o príncipe, né? De uma forma que a gente vá desapercebido. Passar desapercebido, chegar até a Rose e o príncipe. A gente tá no elevador. Eu acho que eles não estão prestando atenção na gente. A gente tá no elevador. Cadê o? Não, não entendi. A gente tá aqui, ó. Vocês estão aqui. Os monstros estão aqui, as pessoas estão aqui. Não, tá por aqui. Tá, mas a gente tá. Os monstros estão por aqui. E encurralaram as pessoas, estão correndo pra cá. Entendi. Estão aqui onde tinha aquelas cadeiras. Ah, então a gente pode ir direto neles. Na Rose, no caso. Pode tentar. Então é isso. Mas aqui, ó, o chão tá catimbado lá da explosão e no teto. Já tá catimbado da explosão. Tá vazando água de cima, assim. Mas o que eu falo? Você adora zoar, ou Tchê? Vocês estão chegando assim abaixado na Rose, assim, o príncipe tava meio abaixado lá, se protegendo dele e veio vocês. Me olha assim, hã? Tudo abaixadinho assim, casa. É. Então vocês chegaram lá na Rose, tava lá com uma barricada de uma mesa lá redonda lá, toda furada ali de bala. Com alguns corpos de homens pererecas lá. Uhum. Tá lá ela atirando lá com os itens do cara lá. Né? E aí, bichos. Vocês estão bem? Tem alguém ferido? Dela olha assim, menos conversa e mais bala. Menos conversa e mais bala. Vocês estão atirando somente nos monstros ou... Quem sim. Mais? Daí passa de novo o soldado assim, ó. Responda a sua pergunta. Mas quem são os outros soldados, os inimigos? Sim, os inimigos, né? Sim. Todos são inimigos. Tá. Nós não. Eu vou pegar o rifle e mandar no primeiro monstro que eu ver. Ah, e aí, Tom, mas você tem mais granada aí? Tem um monte aí. Tem um monte de cara. Tem alguma granada ainda? Tem. Cara, vocês não pegaram o dinamite lá do cara? Não. Lá no cara, lá, ferido lá embaixo? Eu peguei. Eu revistei ele. É, revistou. Ela falou assim, deixa que eu ia pegar. Ele ia dinamite eu só. Peguei, mas dinamite dentro do navio desse, tá doido? Eu não quis. Explode um pouquinho, cara. Mas... Eu vou abater uns pererecos ali. Você começa a bater lá perereco lá, ou dando tiro lá. Eu vou jogar uma bomba de ácido. E eu tenho o costume de matar gente no tiro. De ácido? É. Vai lá. Você jogou lá. Já fez um regaço lá em soldado, em passageiro. Eu vou falar assim com a Rose, né? Você eu vou fazer uma um combo. Enquanto a gente atira, eu vou conversar com ela. Thomas e Alan, eu jogo pro alto e atira. Pau! Meu Deus, só é bom isso. Vou perguntar pra Rose. E aí, chove, acha todo mundo ali. Só tem mais uma, né? Não tenho mais. Cadê a... meu lápis? Você tinha usado uma... Ele jogou umas três. No primeiro ele usou... Na primeira vez que ele usou duas. Tem mais duas. Aí ele jogou uma de compulsão. Isso. Aí agora ele jogou uma de ácido. Tem mais duas ainda. Tinha jogado também duas de ácido lá no aqui, ó. Eu tinha seis, da outra sessão, você jogou duas. Sim, sim, mas tinha me sobrado seis, mas a gente foi embaixo. Ah, sim. Então, tá, eu vou perguntar pra Rose ali, e aí, vocês encontraram mais sobreviventes ou só vocês? Não, tem alguns aí espalhados. A gente tentou pegar um elevador de segurança, mas eu acho que houve um acidente. Nós temos que sair, dar um jeito de sair desse navio, porque tá cheio de explosivo no andar de baixo. Ai. Santa que é o que tá. Santa Madeleine. Madeleine. O jeito é acessar o andar de cima e tentar pegar o elevador. Nós podemos ir pelo fosso do elevador. Mas tá obstruído. Não, claro. Não existe porta que eu não possa entrar. Bom, eu não sei se ainda tem gente. Sobreviventes aí, mas o mais seguro seria nós sairmos daqui, pegarmos os módulos de fuga e ir embora. Vocês conseguiram entrar por ali? Sim. Nós acabamos de vir lá das caldeiras. O que vocês estavam fazendo nas caldeiras? Tentando. Fomos coagidos a nos defender. Ah. Yeah. Olha eu. Yeah. Ui. Então, vamos. Olha, fufa, você. Você nos guia pra onde... Nós temos que ir. O andar de baixo está seguro? Não, tá cheio de bomba. Não, nós estamos aqui, ó. Nós estamos três. Tá. O dois abaixo tá cheio de bomba. Esse intermediário a gente não sabe o que tem. A porta tá fechada. A gente poderia tentar acessar as escadas aí. E os elevadores. Mas a gente pode pegar esse elevador aqui e subir, então, que tá falando que tá subindo. Se for pra ir embora. Excluído. Tem os outros elevadores também. Não, gente, os... Não, eu falo assim, mas esse fosso desse elevador aqui... Como ele é um elevador que tá escondido, ele deve dar acesso a mais lugares. Então, mas tá todo fodido lá. Esse é o elevador de segurança que ela tá falando. Olha, se a gente for pegar os módulos de fuga, é só descer, o caminho tá livre, até lá embaixo. Mas os módulos de fuga não ficam lá embaixo, querida. Hã? Como não? É que eu acabei de mudar, eu fico... Não, já tava, eu só esqueci de mudar aí no mapa. Tá bom, então. Ou talvez era só pra os personagens mais pobres saberem que eles iam ser deixados pra trás. Personagem mais pobre. Eles me mostrem. Agora ele não é mais um personagem pobre. Ele tá com os bolsos cheios. Os elevadores estavam escondidos. o elevador ali. Eu tô até com a coroa do príncipe lá. Mas tá bonitinho pra sua dama? Aí ela vai falar assim, mas isso é meu, você roubou do cofre! Vamos sair daqui. Isso é da minha avó? O príncipe vai falar, esse anel aí não é da minha mãe. Oi? Mama! Hã? Tá, então nós temos que subir, é isso? Então tá, o jeito é subir. A gente consegue desobstruir a passagem lá? Meio difícil, tá? Cheio de coisa lá. Explosivo. Explosivo. Eu não vou botar fogo em nada, só vou colocar o de contusão. O explosivo de contusão ele deve gerar pressão suficiente pra desobstruir as coisas e fazer o elevador cair. Vai lá. Quê? Não. Eu vou pegar... Eu vou, tipo assim, eu vou sair pelo fosso. Vai ter a corda do elevador. Hã? Vai lá. Qual é o tempo de acionamento da bomba? Pavio. Pode ter um pavio. Você tinha um timer, né, na bomba. Então. Vai lá, você tem um tempo. Eu vou, tipo, vou acionar a bomba, né? Você tem de um, assim. Eu vou acionar a bomba? É estável, cara. Segundo dá pra correr bastante. É estável. Não, eu vou, tipo assim, sair pelo lá, pelo coisa. Tem muito entulho. Eu vou acionar a bomba e qualquer, enfiar ela no meio assim e voltar lá pra cima. Certo. Então beleza. Ele vai de concussão? Uhum. Fala assim, esperem aqui. Eu já volto. Tá bom. Daí ele vai lá e você vê que ele começa a colocar uma pílula ainda. Ali. Tomara que ele saiba o que esteja fazendo. Vocês estão lá atirando ainda nos bichos lá, tentando matar todas aquelas tragas. Pra mim é fácil. Você só vê corpo de soldado sendo jogado pra cima. É assim. Só me dá munição que esses caras vão deitar. É, só. Você tá acertando lá, tá. Caralho! Qualquer bomba no lugar. Certo. E. Espodreu. Cori. Cori, deixei pra explodir. Beleza, você é corão. De repente. Pá! Cori, bate a barriga no banano depois de mordidinho. Ei? Daí você escuta lá o barulho. Aquele entulho meio que caindo assim. Meio que caindo. Meio que caindo. Meio que caindo, não caiu. Só empurrou mais assim os entulhos. E você vê que o lustre já desintegrou um pouco pra baixo. E as portas de metal penderam assim pra dentro. Mas se for lá e puxar pra fora, talvez resolva. Eu vou. Alan! Enquanto você puxa, eu cubro. Beleza. Cubra a bala nos outros. Eu vou lá tentar puxar. Se eu ver que algum deles, algum bicho ou algum soldado vai pra cima dele, apago. Beleza, não eles estão encurralados lá pro outro lado. Então eu continuo atirando. Eu vou lá tentar puxar a porta. Eu vou apostar pra guria que eu mato mais que ela. Se a guria pular e arremessar essa porta mais que você, né? Nossa, vai arremessar essa porta mais que eu. Cinco? Não, não. Seis? Seis. Mas seu molenga! Você tem que entrar lá. Pera aí! Eu vou dar cobertura com você. Como é que eu vou puxar? Quando eu tenho que puxar essa porta? Você tem que tirar do caminho. Pode ser pra dentro, pode ser... Pera aí, a porta tá no caminho. Ela tá fechada. Fechei, ela fez assim, ó. Ela fez assim, ó. Aí você tem que fazer elas... É, só elas foram pra dentro. Pra dentro do elevador. Eu tenho que puxar elas de volta. Isso, desobstruir a passagem agora é só da porta. Entendi. Então eu vou colocar uma mão de condução em cada lugar. Ai, meu Deus. Vou te dar uma ideia. Não, vai com a mão. Não, vou fazer. Tem um pé de cabra? Vai com o pé de cabra. Eu vou fazer uma alavanca. Uma alavanca. Certo. Eu vou pegar minhas ferramentas. Você vai pegar suas ferramentas e você acha o ácido sulfúrico que você tinha. Eu vou derreter as portas. Você passa lá e... É só você fazer um risco assim de ácido sulfúrico onde você quer que ela quebre, que ela vai corroer e quebrar. Certo. Daí você até fez uma mural lá, e você fez um grito. Não, eu passei assim, eu olhei assim. Daí as portas caíram assim reto lá, gente. E a Rose não viu, então não adianta. Ela tá lá atirando. Ah, perecas! Morra! Voltei para as profundas! Por Rose! Ninguém viu. Ninguém viu. Daí o príncipe tá lá. Jogando flores assim. Então. Vamos recuar atirando. Recuar para o elevador atirando. Você vê assim quando as portas baixam, assim que o elevador baixa um pouquinho. que tava chamando lá. Uhum. Daí ele vai descendo assim, vai descendo lá embaixo. Lega. Aí aperta de buerta. Tem musiquinha? Beleza, ele vai chegar até lá embaixo primeiro, até voltar. Enquanto isso, vamos lá! Os monstros vão ver vocês! Bala neles! Monstros! Bala! Eu também tô de rifle, vou atirar! Ah. Eu tirei só 20. Cadê minha ficha? 10 mais 10, né? Acertou! Olha o dano desse aí! Foi... Enquanto eles atiram nos monstros, eu vou atirar nos piratas. Quanto? Eu tirei... 13. Beleza. Eu tirei... Tá. Como eu sou ótimo de tiro, modéstia à parte, eu vou mirar só na cabeça. Não, mas você tinha que falar. Então, agora eu vou mirar só na cabeça. Agora ele vai mirar só na tudo cabeça. Tudo bem, eu vou mirar agora só na cabeça. Eu vou atirar em uma perereca. Com 5, 11. Acertei? Acertou. Fácil acertar a perereca. 8. Tirei 10. Esperecas são muito perereca. Fáceis, são muito fáceis essas perecas. 10. Essas perecas são muito dano. 10 de dano. 10. Beleza, você tá voltando lá. A Marie Curie. A Rogue. Vai dar um tiro lá. Eu vou atirar só na cabeça dos piratas. Tá vindo um 6 assim, que tá sobrando lá. Decisivo! Ah, mata dois com tiro! Tudo bem! Caraca, velho! Ela tem varaca pulmonar. Três passar na bala. Nossa, ela deitou lá! Ela deitou lá, ó! Deitou lá! Deitou lá! Deitou lá! Caiu lá na poça, no poço lá do chão! Caiu na poça! No poço! Partiu! É que ela tava pulando assim! Beleza? Agora iniciativa! Vamos ver, até o elevador voltar, né? Então, 12! 12? Eu tirei... Eu fui com 10. Eu tirei 15. 13. Só eu que... Thierry, tu começas... Claro. A um, vendo que você acertou. Isso eu acertei? É, você tinha acertado de primeiro. Isso tá vindo? Está vindo. Uma lança? É. Ah, é um perereco? É um perereco. Ah, na cabeça então. A partir de agora, só na cabeça. Eu vou recarregar meu rifle. 15, 16, 17, 18. 6, 7, 8, 9, 10. 10. Na cabeça. Beleza, esse deitou. Você explodiu, voou miolo pra todo lado? Explodiu. Você acertou a cabeça assim e os olhos saltaram um pra cada lado. Assim, daí acertaram nos vitrais e explodiu a água. Ah, os olhos explosivos são foda. Beleza, agora é a Rose. Não, ela errou dessa vez. Ela tava mirando mesmo que você tava lá e ela errou. Aí eu dou um tiro assim, olha pra ela. Agora meu monstro. Small Fester. Vamos ver quem ele vai atacar. Tem agora a Rose, né? E o príncipe. O príncipe tá lá baixadinho, mas vai contar também. Deus, o príncipe morre. Lindo. Eu me proponho a ser o príncipe. 1, 2, 3. Rose 4. Aí, um depósito. 5. Lá fora. Na Rose. Vai perder a namorada. Vamos ver. Vai dar uma lançada, vai dar 35 de dano. Né? Vamos ver se acerta, né? Com esse monte de ouro que eu peguei, eu compro outro namorado. Eu vou lá onde a Lana trabalha e compro. É. A Rose, ela tá atirando, você vê que ela errou, daí soltou a lança assim, acertou assim na perna dela, assim, e ela meio que cai assim. Filha da puta! Inútil! E ela abaixa assim e estoura assim pra tentar tirar a lança. Assim. Okay. Ela grita assim, você vê que ela grita, Hernani! Ela gritou assim. Hernani, não, toma! Tchuca! Irmã de puta! Daí você vê que sua amada Popozuda, ela foi acertada. Tomada cocôzuda. Vou dar um tirambaço no cara que acertou ela. Vai lá. Na cabeça. Vai lá. Na cabeça. Na cabeça. Vai lá. Na cabeça dele. Cara, você acertou na Rose? Rose, não! mundo tava na frente dele. Não, mas ele tava prestando atenção na bolsa. Todo mundo viu. Eu acho que seria justo se ele desse um tiro na Rose. Oh, Luiz. Cara, ó, eu vou falar agora, pra que todo mundo saiba. Se ele acertar em mim, o próximo tiro eu vou errar sem querer a testa dele. Oh, Luiz. Dois de R. Torce pra não sair o dois. Três, o príncipe. Quatro a Rose. Quando você acertar a Luísa ou o Thierry, você vai acertar um dos companheiros. Não fatalmente, eu acho. Se você acertar o príncipe, só que. Se você acertar o príncipe, corre o risco. A Rose vai te matar. Ou vai tentar, pelo menos. Corre o risco dele, sei lá, acertar os vidros. Joga o D6, então, aí eu posso acertar os vidros. D6, então, nossa. Pode ser assim, ó: 1, 2, 3, 4, 5 e 6 é outra coisa. Não, tem que ter 5 porque... Eu vou colocar os extremos. O príncipe é 4? 1 e 6. Vai acontecer algo de ruim com você. Ai, caralho. É, a arma pode explodir. Isso, 1 e 6. Aí você morre. 2, Luísa. 3, Thierry. 4, a Rose. 5, o príncipe. Caralho. É pra mim jogar isso. Tá aqui vermelho. 4. A Rose! Ah, a Rose! Você tá Rose! Cara! Bosta, velho! Você ainda vai tirar dano máximo, vai matar a Rose, cara! Joga dano? Mas de rico ainda! 2d6 mais 2? Nossa! 12 de dano! 11? 13 de dano. 13! Cara, ela tinha acabado de levar uma lançada na perna, velho. Agora eu fiquei com dó dela, gente. Rose, minha amada, não vou deixar ela sofrer. Pá! Misericórdia! E apagou a Rose, cara. Ah, não. Então, olha só o que a Rose tem. Ela tem esquiva aprimorada. É, só se for. Ela tem existência abençoada por 7 vidas. Ela caiu lá no chão, ela levou um tiro e viu que a Rose tombou assim. Puxa. Ela morreu, cara. Ele vai ganhar perturbação por causa disso? Vai. Perder a sanidade? Eu vi que ele atirou nela assim, né? Eu pego e dou uma coronhada nele assim. Pra apagar ele. Pra apagar ele, porque eu acho que ele tá ficando maluco. Entendeu? E vou fazer um primeiro socorro nela. Vai lá, que ela chegou a zero. Mas eu dou uma coronhada nele! Mas a gente dá uma coronhada, a gente joga. Vamos usar com base o. Dá 2d6. Caralho, tomara que você desmaie, cara. Não quero matar, eu quero desmaiar ele só. Eu tô achando que ele tá perturbado. Joga só a sanidade, tá? Acho que vale, né, Brasil? Ah, acho que agora não, porque eu desmaiei ele. 11. É, você antes de perder. Enquanto você levantar, você. Desmaiou. Aí eu vou lá. Você zerou? Não, não. Ah, tá. Tá. É, eu vou lá fazer os primeiros socorros dela. Luiz, você. Ive! Cara, você tipo... viu lá que. Mas você viu a cena, você viu que ele meio que se desarranjou. Uhum. É, enquanto isso. Não, quem viu foi o príncipe, porque o príncipe tava agachado ali pra mim. O príncipe tava olhando pra você. 14. Não, quem viu 14. Eu, primeiros socorros, 14. Então, você consegue estabilizar lá ela assim, entendeu? Ela já. Beleza, eu quero estancar o sangramento. Dá uma morfina. É, tá mesmo! Agora de novo, agora tem só vocês, né? Uhum. O meu mosquinho. Enquanto ele tava fazendo os primeiros socorros nela, eu vou dar cobertura pra ele. Porque... É, amor, vai lá, mata. Agora tem, a Luísa não atirou ele ainda. Vai tentar acertar o Thierry. A Luísa não atirou ainda, você atirou? Não, é depois. Ah. Eu vou dar cobertura pra ele. Antes de fazer seu teste, ele vai tentar te acertar. Tudo bem. Ele não vai conseguir, eu tenho esquiva aprimorada sobrenatural. Não, ele acertou. Mas é. Você viu as. 8! Caraca, velho, agora foi. Aí você tava. Você reparou, assim, você assustou, né? Com a Rose caindo do seu lado, aí você deu bandeira assim. Mas acertou lá. Isso na lança? É, uma lança. É um arpão, né? Seria mais um arpão. Dando mais. Uma parte mais gordurosa, assim. Assim do ladinho. Assim no ladinho. No rim. Gordurosa na coxa. É, na coxa pode ser. Acertou ali. Daí você, nesse momento, nesse momento eu vou atirar. Nesse momento que tudo acontece, Rose morre. Aí eu vou atirar no que atirou nele. Ah, sim. E aí o Alan leva um dano. Mas cara, Alan, tirou um passo que eu dei na Rose. Quando é pra dar merda, sempre vai dar. Assim. Tirei 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16? É, beleza. Agora o dano. Caraca, você já não sei. Ah. 11. 12. 12, 13. 13 de dano. 13? Beleza, esse também já. Tombou. Agora, enquanto eu fico lhe dando cobertura, agora você vai fazer o primeiro suporte, né? Não, é, agora ele tá fazendo lá. Faz você agora, também, pega lá a maleta de primeiro suporte. Pega aqui, ó, no meu bolso. Aqui, ó. Meu bolso de trás. Tem primeiro suporte. É, né? Tá doida, né? Bitch, please. I'm a Sam Connery. Lá. No momento, um só eu tô tirando agora. O Nani está caído e... O príncipe é um bosta, tá lá chorando, ajoelhado pela Rose. Não, mostra ela lá o arpão. Por mim ninguém chora, né? Você já voltou a atirar? Cherry. Eu sou o primeiro do turno. Aí você eu... vai fazer agora o curativo. Então não atira? Aqui. É, o seu turno de... Tá. Então eu vou ficar atirando, eu tô dando cobertura. Beleza, assim. Agora eu monto de novo. Tem o Hernani lá caído também. Pois é, eu vou chutar a arma do Hernani pro príncipe, vou falar assim... Vai, mas me ajuda coisa, aqui! Seu bosta! Ele tá caído lá meio catatônico. Me ajuda a conter ele! Seja homem! O príncipe também tá lá, né? Seu moleque! Um, dois. Eu chutei a arma do Hernani pra ele. Tô abaixado fazendo meus socorros. Um, dois. Então só sobrou eu. Não, ele tá deitado, só tem eu e o príncipe. Um, dois. Só eu vou falar a verdade, que o príncipe eu mandei levantar agora. Não, vai ser no príncipe. Toma, é... Tô acertando na cabeça. Eu desejei a morte dele, hein? Então ele recebe um arpão usado também. Leva uns 4 de dano lá. Vai ficar ligeiro. Mas já ficou ligeiro, assim. Pegou na mão dele, assim. Ele tava com a mão assim, né? Pegou a mão dele ali, ó. Pegou na mão dele, assim. Ele já ficou sem 4 dedos. Pegou a mão dele ali, né? Pregou a mão dele ali. Se for meu, eu vou atirar nesse que lançou o arpão no príncipe. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bora. 5, 6, 7. Agora vamos ao outro. Agora sou eu? Ah não, tem mais um bicho. Eu vou, detalhe, eu tiro minha base. Não vai acontecer nada, mas... Você também leva uma... Arpãozada. Cara, tá dando só o bagaço, hein? Quando você recebeu 5. Ui. Olha, a hora que eu acordar do meu desmaio provocado pelo Alan, tá todo mundo morto. Nessa vez eu me abaixo. E aí, tem mais alguém? Agora tem esses dois que sobraram ainda. Estão vindo correndo lá. Ainda. Agora eu levanto e despacho um já pro inferno. Cabeça. Tá. 4 mais 10, 14. Beleza. Três, sete, oito, nove. Eu não sei se o que eu atirei eu matei, mas eu já dei dano nele. Eu dei 7 de agora dano. Agora ele morreu. Agora ele morreu. Luiz, então é tu. Eu, né? Eu vou me levantar ainda. Não sei que parte tá machucada, mas eu vou levantar. Pegou no seu ombro, como sempre. Mas mesmo assim, eu vou apoiar o Rico lá na mesa. Você 11. 11. Para o dano. 6, 7, 8 de dano. Bora lá, vai esse bicho! Agora eu me abaixo. Ele tá sem nada. Eu só dei 8 de dano nele. Imorrível. Agora eu me abaixo, né? Porque eu tô machucado, vou ficar ali. 2 de aí tá vindo pulando lá. Foi. 9, 12. Deixa eu pôr isso aqui, tá? Na sua direção agora. Achei que ele ia te dar 12 de dano mesmo. Eu posso desviar dele? Pode. Deixa o posto aí. Ele pulou com as garras. Com as garras. Tá, eu vou jogar com mais 5 então. 5, 10, 11. Ai, faltou. Beleza, ele já veio assim com as garras. Você já viu que ele atacou. Sim. Nesse momento eu pego a minha faca e cravo nele. 4. Eu pego a minha faca. Você vê assim que ele já caiu em cima do Alan, assim, já derrubou ele. Assim, e ele tá lá. Eu pego a minha faca assim, cravo nele assim e puxo pra baixo. Aí, ó. Dá um cortão nele. É o quê? Destreza? Não, arma branca também. 3, 4, 5, tem mais 6. 12, 13. 13. Beleza. Dano da minha faca. É força mais 1. É dano de força mais 1. Ah, 3 então só. 3 de dano, só que é direto. 3 de dano, ainda puxei a faca assim, ó. Dei 3 de dano cada puxão, assim. Até o tanto que assim que eu puxei, ó, deu 9 de dano nele. Puxa, 3. Ah lá. Ele me deu um corte? É, te deu um corte e você caiu no chão lá. Dá um soco. Ah, como ele tá rasgou perto. Sua camisa, assim. Como ele tá perto, eu vou encostar o rifle nele. Despacho ele pro inferno. Ah, jogo acerto ou não? Cara, que é sua bala num 3 passe ele. Por quê? Porque eu tô dando uma facada nele. Não, mas eu tô dando um tiro de baixo pra cima. Eu vou jogar uma facada, ele tá lá agonizando. Morreu. Eu dou 2d6 mais 2. Eu daria já. Dou 11 e 13. De boa, esse já tomou também. Beleza? Explodiu lá o bicho e caiu lá. Outros ainda estão lá lutando com soldados e não percebendo. Bom, agora a gente tem que correr pro elevador. Né? Correr pro elevador, o inferno. Vou tirar a lança da minha coxa e vou fazer o primeiro socorro na gente. Se curar, vocês estão com. Ainda bem que vocês pegaram as coisas lá, né? Eu, né? É, e o príncipe. Eu vou deixar ele lá. Eu vou dar um tapa na cara dele pra ele parar de gritar. Eu tô pré. Eu vou chegar lá nele e vou falar assim: cala essa boca! Dá um tapa na cadeira. Ainda bem que a Rose caiu. Mas ele tava fudido. Para de gritar! Você quer chamar a atenção dos outros monstros? Ah, minha mão! Cara, tá bom. Tá, primeiros socorros. Eu tenho algum bônus por causa das coisas que ela pegou? Tem um bônus aí de mais... 10. Caraca, você pegou Eu peguei o médico. Você pegou toda a turma do House lá? É de peguei. Droga. Mais 4. Ah, pega. Você pegou morfina, um monte de coisa, assaltou. Mais 6. 6, 7, 8, 9. 9, agora nela. Tá, pega. 15, 18. 17. Só pra mim, peraí. 18. 18. Agora nesse príncipe que não cala essa boca pra ele parar de gritar. Beleza? Agora eu vou fazer o primeiro socorro nele. No príncipe. Isso. Pode jogar aí pra mim, mulher. Ah, e tem o desacordado aí. Ah, o desacordado eu não sei como é que eu posso. Tirei 9 no dado aqui. Eu dei foi só comentar na minha vida. Eu só foi só conclusão, é só pra gente passa. Forte, príncipe. Beleza, beleza. Você chega lá e eu tô. Daí já não passa. 13. E a Rose? 14 quilos. Ele começa a lá. Eu falo pra ele, a Rose vai ficar bem, pode ficar tranquilo. Foi um acidente, eu vi. É, a arma disparou sem querer. Daí tá lá caído já. É verdade, o rapaz tropeçou na hora de atirar, não fez propósito. Tudo bem, vamos sair daqui. Aí eu pego a Rose, coloco no ombro. Vou lá e dou uma mijada na cara dele, quer dizer. eu e o príncipe vamos apoiar ele, levar ele. Levar assim pendurado assim pelos ombros, assim, sabe? Arrastando as pernas assim. Eu acho mais fácil ele levar uma personagem que ele deve ser mais gordo que a. Mais pesado que a Rose. Mas esse que é o problema, eu não quero. Eu quero carregar a pacotinha. Aproveitar da Rose. O bundão dela. Pega as pernas dele, o príncipe pega os braços, né? Ah, depois dessa, eu coloco você some. Ela vai querer matar mesmo. Você começa a sentir uma coisa na sua cara batendo. Uma coisa meio mole assim. Uma coisa meio borrachuda. Aí você vê que é Sou eu? De queijo. Aí você tem que te acordar, né? Uma coisa meio borrachuda com cheiro de queijo, assim, batendo na cara dele. Tá batendo com um queijo. Um queijinho. Eu falei assim: Thomas, acorde, você está bem? Thomas, turbando? Oi. Você consegue andar? O que aconteceu? Você caiu. Você caiu. Eu falo pra ele, você caiu. É melhor a gente sair daqui. Daí você lembra que você atirou na Rose. Faz um teste de autocontrole. Meu Deus! 10. Com que eu jogo? Sabedoria. Inteligência. Então 13. Beleza, você começa a sentir uma vontade assim. Mas você é muito. De terminar de matar, né? Ela. É, mil pensamentos suicida na sua cabeça. Você podia ter usado seu ponto narrativo, ou seu ponto de ação pra mudar a cena, não é? Nem lembrou, amor. Pois é, que bom, né? Essas coisas que acontecem. A partir de agora, lembrem. Que eu já preparo outra coronhada pra dar nele, se ele vier pra cima. Eu vou tentar acalmar ele, eu vou falar assim... Calma, Thomas, foi um acidente, a gente viu. Tenta lá com a sua lábia lá. Com meu super carisma aqui, ó. Um carismations aí. Com o meu super carisma me dá mais 2. 3. Jogo com mais 5. Então. Ixi. Deu 7, 8. Valeu? Oh, é perícia, não tem falha crítica. Só teste de... 8, então. Perdão, estou inteligência pra ver se... Por favor, tira uma falha bem burra. Vai tirar 2, 6. 10. Se controla, a gente se apaga. Eu vou fazer uma manobra que tem, a maioria dos sistemas tem. Eu vou fazer um teste de persuasão. Eu vou apontar o rifle na cabeça dele e vou falar assim: você vai se acalmar ou não vai? Aí, quanto que eu ganho de intimidação no caso do rifle? É mais 4, vai lá. Beleza, então eu vou jogar. Mais 4, então com mais 5. Eu só tenho 1 de carisma. Deu 5, 9, 10, 11. 11? Uhum. Ah, não vai ser. Eu não vou assim. Não, vou pegar mil latas uma vez. É, não, mas e o medo? Eu tô desesperado já ali. 9 mais sabedoria? Inteligência. 12. Você tirou quanto? 11. Tirei 12. Eu morrer, meu Deus. Eu puro gatilho. Beleza. Tá. Eu vou falar pra ele. Eu abaixo a arma. Eu não sou besta. Eu abaixo a arma e falo assim: esse aí já pirou. Deixa eu ver aqui uma coisa. Esse aí já pirou. Não, eu vou fazer igual eu fiz com o príncipe. Eu vou dar um tapa na cadeira e vou falar: se controla, a gente tem que sair daqui agora. Aí é bom. Vai, faz seu outro teste de sabedoria aí pra ver se... Você se controla. 9, 13, 12. Beleza, você... Acho que dá um tapa assim, daí... Daí você meio que volta à realidade, assim. Cadê a Rose? Você perde uns 2 de sanidade. Dois? Ela tá bem, mas se você quiser que ela fique melhor, é melhor a gente sair daqui. A Rose tá onde? Tá dentro do elevador com a gente. Hã? A Rose tá dentro do elevador com a gente. Tá, então ele falou assim, cadê ela? Tá bem? Eu falei, ela tá bem, mas a gente tem que sair daqui se você quiser que ela melhore. Tá bom, Fala, Patolino. O que aconteceu depois que eu atirei nela? Você desmaiou. Aí eu olho pra ele que você tropeçou e sem querer atirou nela. Daí eu faço um sinalzinho pro cabelo. É, mas eu... Sim, mas eu tropecei e atirei nela. Ah, tá. É, foi isso que aconteceu, eu vi. Da perspectiva ali. E depois que você... Sim, eu matei tudo. Mas nós acabamos com alguns, mas nós temos que sair daqui agora antes que venham mais. Vambora. Então, peraí. Sobe esse elevador. Eu vou fazer um teste lá pra subir o elevador. Só apertar lá, tem. Só apertar. O bicho que aperta já. Diz que sabe qual é o lugar. Claro que sabe. Esse é o príncipe da França, né? Isso, daí começa a subir. Ah, podia ser da Pérsia. Aí ele fazia tudo parkour. Não, ele usava as areias do tempo e a gente nem entrava. Certo! E daí passa um lugar, uma porta lá, vocês veem uma porta que seria do andar de vocês. Uhum. Daí ele para no andar de cima. É o último andar que ele vai. Daí ele, o príncipe, olha assim, que estranho, eu não pedi para parar você. Daí começa a abrir assim. Aí eu já começo a apontar. Eu vou tipo assim. Quando abre a porta. Eu vou pegar tipo assim. Tá abrindo aqui assim, né? Eu vou tipo. Eu já fico assim, ó. Uhum. Quando abre a porta assim. Você surpreende assim. Tem dois soldados. Uhum. Assim na frente, assim, eles assustam assim. Tô com armas também. E daí tem o que parece ser um dos herdeiros reais. Ele tá lá meio de cabeça baixa, assim, atrás, assim, com com a mão à frente do corpo, assim. Tá algemado? Tipo não, assim? Não, ele tá meio solto, assim, mas ele parece que ele tá bem, bem cansado. Ok, mas esse soldado é o quê? Soldado da coroa ou não? Não, pirata. Piratas. Claro. Só aí, tem os dois? Só. Aí eu já aponto o rifle pra eles e falo assim, larguem as armas! Daí eles olham assim... Droga. Daí eles... Aponto também, mas eu já vou sair aqui, assim, ó. Eles já vê mais um monte de arma apontada. Da Rose também, assim. só que a Rose não aponta pra eles, aponta pra mim. A Rose aponta pra eles, assim, eles... Meu Deus, meu Deus. Beleza, daí eles largam as armas assim. Daí o carinha assim olha assim. Ah, graças a Deus, obrigado! Obrigado por me salvar! Daí vocês olham assim pro salão, daí vocês veem algo perturbador. A rainha tá morta lá. Oh, meu Deus! E mais alguns assim, mais um dois lá, membros da família real. E esses caras que mataram? Pelo jeito foi. Então, eu ia desmaiar, mas não vou, não. Eu já dou um tiro na cabeça de um ali. Beleza, você vai lá e... PÁ! Eu mato o outro, cara. Daí o outro, mas você falou pra gente se render, a gente se rendeu. Eu falo, isso é por ter machucado a rainha! Esse segundo aí... Você vai matar esse segundo também? Vou. Né? O que você quer fazer? Então, eu ia só dar uma coronhada nele, pra gente interrogar ele, pra pegar as informação. Tenta, então atirar. Então eu vou. Fala, espera aí, não mate. Ele vai atirar. Coronhada. Então assim, ele dá uma coronhada no cara. Pá! Ele desmaiou? Desmaiou. Aí eu vou lá e mato ele no chão. Certo? Uhum. Eu vou falar com o rapazinho lá, tipo assim. Tem mais alguém da família real que tá vivo? Sim, todos eles. Não se preocupem, a rainha é uma sólida. Tá, e onde estão os outros? Onde estão os outros? Os outros já foram pra cima, eles prenderam todas as pessoas importantes do navio e nos cercaram lá embaixo, no andar de baixo. E daí umas criaturas apareceram e... Tá, calma-se! Calma, a gente tá tentando tirar todo mundo aqui. Certo. Leve-nos aonde eles foram presos. No andar de baixo, lá no salão principal onde tem a festa. O quê? Mas eu tenho que descer. De novo? Não, mas eles já foram, eles conseguiram na hora da confusão. Eles pegaram o elevador, mas só que daí explodiu uma bomba lá e obstruiu a passagem. Ah, não, é o elevador que nós estamos, né? Sim. Afinal de contas, onde estão os membros da família real? Em cima ou embaixo? Eu acredito que a maioria já deve ter ido pros módulos de fuga. Então vamos também. Não adianta a gente ficar aqui. Daí tu entra lá mesmo. No elevador, daí o príncipe aperta de novo o botão assim. Daí o príncipe também é assim, quer dizer que eles também foram cometidos por esse mal. Mas eles estavam meio desconfiados. O príncipe. Daí eles têm só. Pro último. É onde a gente está agora. Nós estamos aí perto do. Aí aonde seria essa sala de armas? Ah, onde seria a sala de armas? Eu vou ficar do mesmo jeito. Aham. Daí a porta abre lá, assim. Daí você ficou do mesmo jeito, assim. Daí você também, né? Daí quando você... Quando abriu, assim, de mim, vou apontar. Daí vocês ouvem um barulho de um monte de arma assim, sendo engatilhada. Eu não ligo, já tô acostumado com esse barulho. Tem lá uns 8 soldados, assim, da guarda real apontando a arma, assim, pra você. Aí eu reconheço que é da guarda real? Uhum. Aí eu solto a arma. Tipo, eu tô assim, né? Aí eu solto ela daqui assim. Daí o príncipe Eduardo parece que tá lá atrás, assim. Daí ele... Eu passei ele pra cima. Eles estão com o Nathan. Daí eu... Ah, isso não é uma coisa pra te dizer. Espera, eles estão com o Nathan, como a gente vai sequestrar o menino. Calma. Mas esse que é o problema. Eles não vão fazer nada, porque o Gui tá ali. É. Eu vou... Eu, quando eles apontaram a arma, o que eu vi, eu já soltei. Eu já mostrei que a gente não tá... Eu vi essa reação do personagem do Alan. Eu vou. Alan! Em vez de. Já vou me assustar. Assim. Primeiro que eu mato é o burinho mesmo. Eles estão com o príncipe também! Vou, tipo, soltar minha arma e apresentar. Vou falar pro menino, Leandro, pro Neito. Eu vou falar assim: olha, dá um jeito nisso, a gente não. Não, calma, eles não estão. Ah, tá bom. Não se preocupem, não se preocupem. Calma, calma, ajuda. Eles me ajudaram. Eu falo assim. É, não sei se há como sair desse navio, mas vamos embora que vai explodir. Sim, sim, a gente tá esperando apenas o Eduardo, o príncipe Eduardo. Onde ele estava? Quem? O príncipe Eduardo. Não, o príncipe Eduardo falou lá, não, mate. Ah, tá. Daí ele o Nathan lá fala, né, fala que vocês ajudaram. Uhum. Ah, graças a Deus. Cadê a rainha? Bem? A rainha tá ali? Ah, não, você perguntou pra ela? Uhum. Não, a rainha não pôde vir, ela anda muito adoentada ultimamente. Veio só a sósia? Sim. Ah, tudo bem. Só a sósia. Eu tô falando com a rainha, sou um cara, né, não sou inglês. Ele é um cara preocupado, né? Você é escocês, né? Não, o Xangô não é escocês. Daí ali na sala, vocês veem que tem... Tem escadas. Escadas que dão tipo umas claraboias, assim. Tem basicamente, deixa eu contar. 14.700. Tem oito escadas, assim, ao longo do corredor. Era um corredor bem. É uma sala bem grande, de uns 60 por. Eita! Por alguma coisa. Por 60. 60 por 100. Eu esqueci. 60. É, 60 por 60, 10 metros de altura. Uhum. Ah, e, mas no meio tem tipo uma rampa assim, uhum, num acesso. Vocês não sabem identificar o que é. Ainda mais ou menos. Ah, ok. Beleza? Uhum. O príncipe Eduardo tá lá relutante, né? Tá com a família real colocando lá em alguns móveis, né? Uhum. Que sobraram, parece que há alguns outros já foram. Uhum. Daí ele vai e fala pro príncipe, ó, príncipe, ainda bem que você está bem, eu estava preocupado com você. A gente não achou você depois da festa. Daí o príncipe, sei, sei. Meu país vai saber dessa pronta que vocês fizeram comigo. Pô, rápido e pernas pra quem a gente quer. Calma, calma, a gente tá recebendo uma mensagem, você deve falar. Daí tem um cara lá numa mesa de código Morse lá recebendo umas mensagens. Daí... Ele tá psicografando. tá um homem sábio do lado dele, bem assim. Daí pelas mensagens lá que você vê assim, daí o recebe. Parece que tá vindo um navio assim, é cargueiro qualquer. Uhum. Parece que vai dar apoio pra você, né? Uhum. A fugir. Certo. Vocês têm alguma notícia do pessoal da segurança, do capitão de polícia? Sim, sim, eles estavam com a gente. Do capitão Johan? Sim, o capitão Johan já foi em um dos módulos. Ah, não quer dar puta? Nem me levou. É segurar que vai ter um... É porque os passageiros mais importantes de elevado nível foram raptados e levados pro salão central. E a gente ainda não sabe qual então que é o motivo. Então chega de conversa, entrem nos módulos e base. Certo, certo. Eu já acabei de encher um com as minhas irmãs. Encher um com as irmãs, hein? Eu vou pedir e as primas. Quantas pessoas cabem cada módulo? Hã? Cabe pelo menos umas 10. Ainda sobra espaço, daí ele pede pra que o príncipe vá. Daí coloca o príncipe. Aí eu coloco a Rose. E cabe mais um ainda de vocês. Você não! Ah, vai o Nathan também. O Nathan tá lá. Põe o Nathan junto. Põe o Nathan. É. Então ainda cabe mais um. O Nathan também vai. Daqui. Não, eu acho melhor nós dois ficar. Não tem mais nenhum outro módulo esse tem, outro? Tem mais um. Então vai você. Beleza! Vai lá você. Aí eu pego você e falo assim, ó, bora pra se redimir. E tipo, pula lá pra dentro. Eu fiz nada errado. É, nós vimos. Eu sei! Beleza, então vocês ficam pra entrar no outro módulo. Daí você sobe na escadinha lá, uma escadinha normal. Tem uma claraboia tipo aquelas. Oval. Escotilha. É uma escotilha. Daí você entra. Daí no primeiro patamar ali. Você vê que parece uma dispensa, assim, com vários utensílios, água, essas coisas e tudo, certo? Bem pequeno, assim. Como... Imagina o tamanho desse módulo de tudo. Daí você sobe e tem uma redoma de vidro, assim, só metade, assim, oval. Uma cúpula. Isso, uma cúpula. E tem uns assentos lá pra você ficar tranquilo com uns assentos que parece que pode virar cama e algo assim. Uma cúpula do... Caralho, é grande esse módulo? É mais ou menos aqui. Uhum. Nossa, cara. É um sanduíche? Isso aqui vai, tipo uma boia, vai abrir. Então vai. Aí vai subir. Uhum. Legal, cara. Dançar. Então vocês vão esperar eles lançar essa claraboia pra vocês subir. É. O é doce. Beleza? Aí a Lana e eu vamos em outro. A Lana, você, o príncipe. Foda-se, não, foda-se. Não, o Eduardo vai pros soldados lá. Que bosta! Coitado dos soldados, velho! Nossa, olha que legal, tem uma dispensa com água e suprimentos suficientes para 10 pessoas passarem 2 meses à deriva. Caralho! Nossa senhora! Preciso se comer muito. Beleza, beleza. Aham. Uhum. Outro módulo... Ah tá, vocês irão. Uhum. Caraca, já acabou o meu carro. você. Você está lá com a Rose. Beleza? Então você já não fez nada de errado. A cúpula começa a mexer assim, você começa a sentir lá. Vocês veem que a... É diferente de pressão. Sobe assim a escotilha assim, fecha. Uhum. E daí você começa a sentir assim que tem essa diferente pressão. Abre uma escotilha em cima e a água começa a entrar assim. Já tinha um pouco de água ali pra evitar a pressão. A gente nada um pouco. Daí começou a encher umas boias do lado, pelo que você viu, você começou a analisar assim e começou a subir assim devagar, assim, no meio daquela imensidão azul assim. Daí você começou a ver um navio lá embaixo, escuro. Daí a Rose começou a acordar assim. Eu ficava mais longe possível dela. Eu não fiz nada de errado. Mais longe possível dela. Daí ela começa... Quem foi, mãe? Eu evitarei com ela? Daí eu... Não, calma, calma, Luz, calma. Calma, ele só tropeçou de... Ele só tropeçou e atirei você 8 vezes. Daí ali tá as primas do Eduardo ali também, estão ali de boa, quietinho. E tá lá o Nathan. O Nathan parece que tá bem apreensivo. Ele tá lá assim, balançando, tipo... Perturbado. Zica. Então é o principinho. Eu vou chegar pra ele e falar: o que aconteceu com você? Nada, é nada. É que eu sou burro, cara. Eu sou pura. Eu sou meio castrofóbico. Começa assim. Daí você vê que ele tá apertando o botão. E parece ser um quadradinho. Puta! O quadradinho todo trabalhadinho. Ô, espera, mas parecendo. Vamos entrar no modo. Sai! Beleza, aí vocês estão vendo aquele módulo sair lá, a escotilha tá fechando, tudo lá de boa. Certo? Ei, tio, deixa eu ver esse negócio aí. Deixa eu ver isso aqui. Clac, clac, clac, clac. Ué, não funciona. Clac, clac, clac, clac. Daí chega uma mensagem no topógrafo. Chega lá. Topógrafo. É no morsógrafo. Daí eles olham assim, o... Peraí que vem assim. O cara olha assim. Mas o quê? Não é possível. Príncipe Eduardo, dá uma olhada nisso aqui. Daí... É escrito haha. É escrito assim, haha. Partiu, vai, príncipe. Partiu, otário. O príncipe Eduardo olha assim o papel. Meu Deus! Agá. Todo mundo pro módulo, corre! Daí ele deixou lá o papel cair lá perto de você. Aí eu quebro no ar, assim. Quem? No morse lá, daí você... Caiu pra mim ou pra ele? Hã? Perto de mim? É, perto de vocês, tá? Aí eu vou pegar lá, então. Eu entendi. Daí tá lá o código morse lá, daí tá falando. Agá. Nathan fez contato com cabeça 2 semanas atrás. O Nathan ocupado, foi aqui! Daí vocês começam a entrar assim no modo, de repente você escuta uma explosão assim e começa a tremer tudo. BUM! Partiu! Faz o mesmo aí de agarrar aí nessas caras. Começa a falhar tudo. Atletismo, certo? Tem claro que serve. 3, 6. 10. Tirei 13. Caralho! Não tem dado aqui! Tirei... Com atletismo 2. É com destreza ou com força, né? É, com destreza. Não, é pra força, agarrar com força. 4. 10. 13. Ó, 13! 13? Você? 13 também. 13? Beleza, vocês se agarraram. O príncipe se agarrou também, os soldados também. Meio que caíram assim pro lado assim. Eu tô passando junto da cara do príncipe! Tá tudo piscando assim, você vê que tá tudo piscando assim as luzes e vocês estão sentindo que o barco tá indo pra baixo, assim. Daí o príncipe lá gritando e aquele som de alarme. Tocando assim. Suba, idiotas! Corra, mesmo, vocês trazem os gordos! Daí vocês começam a subir assim, no modo. Daí os soldados também entram, daí o príncipe entra pro último assim e fecha a escotilha assim. Deixa o príncipe! Já começa a acionar lá o negócio pra subir. Daí a... Começa a subir lá. Explodindo o negócio. Nesse momento, vocês lá dentro. Você vê ele apertando o botão assim. Daí dá um sorrisinho meio de lado, assim. Daí explode lá. Você escuta uma explosão louca, assim, na... E aquele clarão... Tem mais alguém nesse mundo real ali comigo? Hã? Tem mais alguém nesse mundo real? Tem um monte de prima ali. De prima e alguns soldados. Mas ele é o assim, superior, né? Uns... Não. Pelo que você sabe, ele é um dos, lá embaixo, né? Cara? Não, que estão ali dentro, cara. Ele é o mais superior. Eu não sou tão bom assim não, fica quieto. Ele explodiu assim. Ele já apertou o botão mesmo, tem mais como nada que eu posso fazer. Então. É, você vê que ele tá ali, daí você tava perto dele, né? Daí ele pega você assim e coloca uma arma na sua cabeça, assim. Eu volto de modo lá. Ele tudo assim, aí o Remy olha assim, assustado. Daí olha assim pra você lá com a arma na cabeça, assim. E aquele carão assim, o navio afundando, aquela coisa bonita, sabe? Afundando assim. Tentáculos envolvidos. Só falta o... Olha esse príncipe tem! É. Esse aí? Esse vai ter uns 28 anos. Ah, pô, o Eduardo era mais velho. O Nathan tem 28? Achei que era um moleque. Eu também. Principinho. Achei que era um moleque, cara. Que é moleque mega ruim. Só falta ele pegar assim e falar assim, eu peguei o culpado, eu peguei o culpado. Mas é eu. Ah, eu peguei o culpado! Ele tava com o detonador! Sério? Sabe o que é pior? Pra Rose faz todo sentido! Daí os soldados lá que estavam lá dentro lá também. O quê? Como assim, príncipe? Ele estava com o detonador! Daí o Remy olhou assim. Daí ele achou meio estranho. Daí o Remy ficou olhando assim. Daí a Rose também olhou assim. Mate o príncipe agora. Estava com o dedo no botão! O príncipe apertou o botão! Seu traidor, acha mesmo que eu vou acreditar nas suas palavras? O príncipe Remy falou da França. Você tentou matar a todos? Não fui eu! Então, tudo faz sentido! Você começou pela Rose! Você começou matando a Rose! Não! Pra que aí eu queria matar ela se o lugar explodiu o navio? Aê! Pra que eu ia querer matar ela? Pra que eu ia querer matar ela se eu já ia explodir o navio mesmo? Daí os soldados já pegam você assim pelo lado, assim. Você vai conhecer a justiça do rei, garoto! Falei, não, alguém não conhecia a verdade, me deu um... chance de provar minha... Aí a Rose senta assim. Ela assim, do lado assim, se fudeu, otário. Ela aponta uma arma pra você. Droga. A arma deve ter um canto dessa bitola. Assim. Ela começa a aproximar de você assim, com a ajuda do príncipe dele. Príncipe, me ajuda. E daí ela, não, Rose, não precisa. Me ajuda, caramba. Caramba, olha a bicho. Fudeu, você tá lá assim. Vai, tenta falar alguma coisa pra ela. Não fui eu, não. Se ninguém acredita em mim, eu pedi tudo pra salvar você, pra ajudar. Eu juro que eu tropecei antes de atirar de você todas as 12 vezes. O príncipe. Era o nome do príncipe mesmo? Nathan. O príncipe Nathan. Eu vi ele com o detonador na mão, ele que detonou as bombas. Não, o telefone toca nesse momento lá, tem o telefone. Telefone não, o telefone ali. Tem um código também. Tem um rádio? Não, rádio agora que tá começando. Tem um rádio na porta. Tem lá. Sabe que é esse teste assim? Sim, tec. Começou a chegar lá assim, daí uma das moças vai lá. Daí a coisa já tá indo lá pra sua direção, tá encostando a arma na sua testa assim. Ajoelha esse traidor. Eu vou me ajoelhar. Certo. Daí os soldados falam, mas vocês não podem fazer isso, eles têm que ir à justiça. Tem que ir julgar mesmo. Você não tem autoridade sobre mim, soldado. Daí ela começa lá. Então você queria começar me matando, hein? Ia começar a fazer outra coisa com você. A sua te atira na cabeça. Se soubesse, ia virar melhor. Ele ia atirar. Não foi por querer. Não foi por querer. Eu apenas tropecei e acabei dando um tiro. Acabei de saber quando eu vi. Aquele seu documento de cientista. Ui, pior, cara, cientista com mentira! O pior não é isso! Eu vou ficar quieto, não vou dar ideia pra falar comigo, mas depois eu falo. Qual é o seu plano, cara? Eu fui preso, que assinou o detonador! Você quer que a gente acredite? E qual motivo ele teria? Ele é o último na cadeia de sucessão do reino! Ainda há outros na sucessão. Tá tudo lá embaixo. Por... Não, as princesas saíram antes. Ah, então, sério. Tá. São princesas falsas. De repente, assim, uma... ela já engatilha assim, o revólver assim. Eu já vou fechar o olho. Você já vê assim, o dedo dela chegando no gatilho assim. De repente, uma das primas lá e... Não! Foi nada! Chegou uma resposta aqui do príncipe. Aí você olha lá assim pra fora assim. Tá a gente lá no outro. No outro modo. Vocês estão olhando pra ele. Vocês vão ver lá pelo modo assim. Começou a entrar. Ele tá com uma faixa bem grande. Mata! Mata logo! Vai tá lá o ele ajoelhado chorando. Você vai ser criativo? Tô com uma faixa. Filma aí, Galvão! Mãe, eu tô na Globo! Partiu com o Tchum! Daí a Rose olha assim, ouve isso. Falei, ele! Atira em mim! Agora tem a parte boa! Ele tava... A arma que eu peguei com ele! A gente me encontrou ela! Daí o Nathan já tava sacando uma arma assim, quando ele ouviu a mulher gritando. Ele tinha uma Hidden Blade. Daí vocês viram assim que ele... Já tombou de lado assim, gritando... Ah, meu ombro, desgraçado! Aí ele pega e dispara a arma no cupo. Eu já pegou bem com o meu, bem certinho assim. Maldito! Daí os soldados já seguram ele assim. Foi por ordem. Eu vou me levantar assim. Por que você fez isso, moleque? Você é um idiota! Acho que eu vou falar pra você. Eu vou olhar pra ela assim, tipo, Rose, cuida dele. Daí ela te dá. Quando você fala cuida dele, ele vira, ela te dá uma coronhada na cara. Aí você dorme em paz. Não, você só levou uma coronhada lá, levou um tirando lá, daí caiu no chão assim. Oh! Aí você achou, eu mereci. Mereci? Eu não fiz nada de errado. Beleza, daí eles. Ela nem é culpa de tropeçar na hora. Por que ela é 18 vezes? Mano. Daí vem um cargueiro lá e resgata vocês. Já tinham resgatado as outras cúpulas lá aqui. Uhum. O resto do pessoal morreu, certeza? Não viu? Pena, triste. Muita gente importante, famosa, a coroa vai ter que dar muitas explicações. Mas vocês são levados ao cargueiro. É um cargueiro de pesca. E o nome do capitão é Nemo. Inverteu? É um cara barbudo, assim, e ele começa a fazer perguntas. Você quer um cara laranja com as linhas? Eu também imagino esse cara laranja. Você perde toda hora. Daí ele tá olhando, assim, ficando vocês entrando. E o submarino, o que aconteceu? Daí o príncipe fala, afundaram ele, trágico, trágico. Daí ele começa a olhar pro mar assim, coçando a barba, assim, pensando em algo, assim. Daí vocês são resgatados. Ah, ele vai resgatar o Nemo. Daí o Nemo tá resgatando o Nemo. ainda bem que não me prenderam, ninguém me revistou. Já me revistado, achou aquele monte de coisa que eu peguei. Aí eu tô certeza. Cara, na hora que ela colocou a arma na sua cabeça, você tremeu tanto e começou a pular. Assim. Daí o prima lá, o Nathan, tá lá sendo preso, levado a sério. Daí o Eduardo pede pra ele, pra trazer ele até a presença dele imediatamente, ali no convés mesmo. Daí ele chega lá perto dele, dá um tapão na cara dele. Seu inútil! Com quem você conspirou? Fale! Eu não vou falar nada pra você, seu imbecil! Eu vou chegar perto dele assim. De repente vocês veem a. Eu? Tenta estranhar a verdade dele. Eu? Uhum. Ai, ele vai vir! Eu falo assim, não, isso é briga de cachorro. Daí a família real começa a chegar, assim, os que já tinha salvo, assim. Daí, e aí imaginar. Daí chega imaginar. Aquele velho lá que o pessoal tanto falou, assim. Cheguei? Um velho lá que tava com isso. Ah. E parece que ele tá segurando algo estranho. Ai meu Deus, o que você tava analisando assim de boa. Daí você viu que tava com algo de cor, assim, que tava meio aberto, assim, parecia um livro lá dentro. Uhum. Daí você notou, assim, daí ele olhou você, assim, daí ele escondeu meio assim, e abraçou mais o livro da tela, assim, e ficou lá de boa. Eu olho pra ele com a cara, tipo, sei o que você fez aí. Eles eu acho juntou que tem que falar pro príncipe que tem mais gente conspirando aí. Beleza? Vou, tipo, eu vou assim, príncipe, Eduardo, né? Edward, posso indicar alguém que pode trair a verdade desse... Edward Trichet. Foi desse Nathan? Quem? Daí você tá com o pé. Como é o nome das vossas senhorias? Peraí, vocês vieram com o Nathan, né? Não, eu não. Eu vim com ele! Oxe, vai ser com você, Frey! É, mas até lá eles vêm com ele. Não, mas eles estão assim, qual é o nome de vocês? Eu me apresento pra ele. Eu sou o magnífico Alan Quarterman. Quarterman, né? Eu sou a oficial. Eu li algo nos relatórios. Com certeza. Evangeline e o. Com certeza que viu, deu o Jimmy. Deve ser o Thomas. Sim. Certo. Obrigado pela ajuda e esperamos que. Thank you! Fala. Tudo que aconteceu lá embaixo tenha sido esquecido pelas suas mentes. Sabe como é? Bom, me parece que essa história ainda está longe de terminar. Mas pode deixar nas nossas mãos, a gente resolve. Não precisa se preocupar com isso, eu vou levar o Nathan a julgamento. Certo, daí o barco segue lá pra de volta pra Talundes, né? Os barcos começam muita coisa a flutuar lá, em corpos e malas, um monte de coisa, e o cargueiro vai pegando recolhendo as coisas, o que tiver lá, beleza? Ok. Daí vocês viajam por um dia. Vou pegar uma rede e recolher um monte de coisa. Vou ficar investigando esse cara. A Rose te encontra depois, que melhora, no outro dia. Eu vou imitar ela pra caralho. Daí ela chega assim. Você quase me matou. Seu magrelo. Mas você não é magrelo. Seu Nanico. Seu cara. Seu giringonceiro. Mas o príncipe Remy me contou como que aconteceu. Eu não esperava que você pudesse acertar mesmo alguma coisa. Porque tinha que ser no meio, né? Quis desistir, fosse assim. Por causa disso, eu não vou te matar. Eu não vou te matar agora. Como é que é aquela frase do filme Velocidade Máxima lá, que a mulher fala, a Sandra Bullock fala pro cara que grandes amores começam... Como é que é? Grandes relacionamentos, grandes amores começam com fortes emoções. Uma coisa nesse sentido. Porque eles se envolvem lá no filme todo com aquele negócio, tá bom. Eu sei, não, ele falou que relacionamentos que começam sob grandes emoções não tem depois. Ah, é, ela te encontrou lá no seu quarto, daí você tá lá com o controle lá e seguiu lá. Você pegou o controle lá, escondido. Sabe o que eu diria se fosse ela? Assim, eu gostei de você, eu vou te matar por último. Certo. Ela olha assim pro controle, o que você pode me dizer sobre esse equipamento? Eu estou estudando ainda sobre ele. E você já sabe alguma coisa? Isso aí não é uma prova? Eu sei que... Eu roubei, rapaz! Aqui, ó, Pungar! Nível 3 de Punga! Mas, assim, eu sei que isso aqui é uma espécie de controle à distância. Controle remoto. Controle remoto? O que mais? É algo para controlar remotamente. Daí ela começa a chegar mais perto de você, assim, bem perto. Ah! Parece que você não tem. Aí ela tropeça. Aí faz assim, você vai pra porzinho. Parece que você sabe muito de equipamentos. Entendo muito bem. E de mulheres. Daí ela fecha a porta assim. Aí você escuta 12 tiros. Bem, de mulheres conseguiu? Ricardo, eu tive Shelly. Meu nome verdadeiro é Tandelaia. Você tirou. Vai tropeçar de novo. De mulheres. Ela pede você contar tudinho sobre o Marco. Ela pede você contar tudinho sobre o Marco, sobre a máquina, todas cara, as coisas. Cara, ela não tá nem tirar todas as peças de roupa, cara. Se ela tirasse a meia, ele já falava tudo. Não, precisa tirar a meia, precisa tirar a arma que ela tinha. Você se deu bem com ela, mas passou um monte de informação pra ela. Tandelaia deu uma vez pra mim. Ela é minha. Minha criptonita. É, você se deu bem, mas. Tá, eu quero saber. Você nem percebeu a gravidade da coisa que é uma espiã. Eu quero saber das minhas riquezas juntadas ao longo de toda a minha punga. Que riqueza? Minha saga punga. Que riqueza? Você esqueceu quem ela é? Depois que terminou, você ficou dormindo, ela vazou com tudo. Com controle, com... Esqueceu que ela roubou sua carteira? O que ela não ia roubar? Saiu com joia que você tinha capturado, com... Mas ela não sabia dessas coisas, ela roubou tanta coisa só assim. Tinha um... Ela te fez, ela... E roubou toda a informação. Quando você dormiu, ela vasculhou seu quarto. Cara, se ela roubou a sua carteira com você dançando com ela, imagina você dormindo. guarda. Você acordou só com um bilhetinho, assim. Ela podia ter roubado sua pele, se você perceber. Quando você acordou, você tá com outra cara. Ela roubou a minha vida. Vou roubar sua vida. Tá, lá. Como que é tchau em francês? É tchau? Au revoir. Au revoir. É arrivederci. Arrivederci. Arrivederci é italiano. Au revoir. Tinha um bilhete lá. Uma marca de batom. Você lembra do Inglórias? É assim. O cara que fez uma escola de italiano? Contra um italiano. Oh, arrivederci. É, arrivederci. Não tem nada. É, eu tô levando meus documentos. Não, o documento ficou ali. Não, ela escreveu assim. Au revoir, ma chérie, mon cher. Mon cher. É, você, ela roubou seu controle, roubou sua joia. Roubou meu coração. Roubou seu dinheiro. Roubou seu coração. Sua dignidade. Eu vou, tipo... Você tá amarrado na cama falando isso. Foi uma noite inesquecível, cara. Foi a melhor pelado, coisa. Pelado, pelado e tem... Eu vou tem um tipo, grudado assim na sua virilha. Eu vou, tipo, alcançar o charuto. Beleza? Daí vocês... Aí, tipo... Alguém me ajuda? O navio, a porta lá no... Atraca. Atraca lá no por falar em atracar. Ah, é, vai. Eu não faço cenas. Beleza. Ela não vai atracar as primas. Ela tava assustada. Ela tava assustada. A noite lá no convés, lá. Ela tá lá olhando as estrelas, assim, olhando pro fundo do mar, assim, pensativo. Tá lá meio com frio. Eu vou chegar nela, vou tirar o meu paletó. Lana lá, vou acolhê-la. Vou acolhê-la e vou falar. Você já tem açúcar, quem é? Olha a Rosa. Você tem um monte de experiências novas com ela. O que te aflige, senhorita? Estou pensando em tudo que ainda me espera em terra firme. Eu vou lá assim. Não precisa ir tão longe, porque tem muita coisa que te espera. Aqui em pleno mar. Eu cato ela e já dá um beijo. Arrebatador. Cara, eu nem falei que isso é bosta. Eu nem vou fazer um teste de resistência. Daí começa golfinhos a pular. Não, Lava, ela não faz resistência, ela faz teste de carisma. Ela dá um aí ela que dá o chá no. Não, beijo bom é beijo roubado, cara. Não tem nem como. Como é que é? Beijo bom e beijo roubado. O William não! Mesmo se não gostar, você já roubou, já foi embora. Beleza? Então vocês tiveram uma noite lá e não esqueceu. Daí você chegou. E todas as seguintes também. Uhum. Chegam ao porto. E daí. Vocês estão descendo lá. Chegamos no aeroporto. Então estão lá, né? Ainda uhum. Conversando com os investigadores. Vocês encontram lá o Johan, né? E de repente o Dexter, o comandante Dexter lá e o Harris, ele aparece lá pra vocês. O Steve Harris. Isso, e ele fala, vocês não podem ir agora. Vocês estão os três juntos. Não, ele não, ele ainda tá amarrado. Eu não vou soltar ele. A gente achou o seu. Já sei, tem uma ideia boa. Quando a gente desceu, aí a gente viu que ele não tava, falou assim, ai, o que será que tá acontecendo? Aí a gente vai lá. Vai lá. Daí vocês vão lá, assim, você encontra ele peladão. Meu charuto. Peladão, amarrado na cama. Aí assim. A gente demora muito, aí vai o capitão e todo mundo foi junto. Tem uma engrenagem, assim, pedrada em um lugar não muito... Aí como a gente demora muito rindo dele, aí o pessoal vai lá e entra no quarto. Tem um fotógrafo lá. Não pode ter fotógrafo. Que o caso foi abafado, mas vai ter fotógrafo no lugar desse. Mas acho que eu contratei. Era o fotógrafo. Que eu chamei. Era o príncipe Edward. É paparazzo. Somos paparazzo. Zoeira. Eles desamarram lá você, daí chega lá o Harry. Obrigado. Né? Eu vou pegar o roupão. Com aquele semblante dele todo autoritário e parece que ele tá mais sério ainda do que natural. Vai lá, William. Beleza? Daí o Harry chama vocês lá e fala: a gente tem um problema. Mas o quê? Sério. Temos um problema seríssimo. Aquela ladra francesa. Ladra francesa? Eu falo assim, não, ele tá delirando. Tá, o que aconteceu, senhor? Ele tá delirando e ele tomou muito bourbon. Então, eu acho que eu vou ter que deter vocês até um caso ser resolvido. O que aconteceu? Deter por quê? Encontramos as malas de vocês. Hã? Daí, nos acompanha. Eu vou sair só de roupa. Eles voltam ao armazém lá que tem soldados lá guardando, né? Daí ele passa assim, eles abrem a porta. Daí entra lá dentro. E tem as três malas de vocês, os três baús que vocês levaram lá de roupa. Certo? Eu não levei nada. Só levei uma bolsa. Agora tem um seu nome. É, daí tá escrito assim, assinado Alan Quarter. O vídeo que foi é de Alan Quarter. Tá lá. Tem lá seu baú e sua maleta lá. Tá, e aí? Tá, o que que tem? Vocês isso? Conseguem me explicar isso? Daí ele abre seu baú. Daí tem uma cabeça decepada de uma mulher assim. E parece que ela tá em cima do próprio corpo dela, todo fatiado, assim. Daí ele vai e abre a sua mala, também tem outra mulher. E abre a sua mochila, tem a cabeça de outra mulher lá dentro. Eu acho que vocês vão ter muito o que explicar. Ah, eu tive uma ideia. De que vai começar a falhar a luz, assim. Parece que é lá da onde tá o tente. Eu tive uma ideia, olha aqui, ó. Escotilha para pesquisa e saída de módulo de fuga. Eu peguei os módulos de fuga e vou embora. Dane-se esse navio, cara. Dane-se esse povo. Morra todos, não tô nem aí. Eu topo. Eu tô aqui, ó. Eu,